Projeto X Podcast. Começou o Projeto X mais macho dessa internet, o Projeto X do anime sensacional que finalmente tá aqui ao ar, o Projeto X mais imparcial. Hoje é dia, pessoal, de falar da obra definitiva do Japão, do Oriente, de tudo. Hajime no Ippo hoje aqui no Projeto X, porra! Porra! Aê! Mas é isso aí, moçada. Finalmente chegou a hora de falar de uma parada aqui absurda, velho. Um anime mangá de esporte que, meu, literalmente arregaçou em vendas, em caras, em tudo que tem de maneira. Tô aqui com uma equipe sensacional, é que uma das equipes aqui mais machas do Projeto X pra falar de uma parada sinistra que é a Hajime no Ippo, velho. Oh, yeah. Oh, Raul. Pode Raul, pode crer. Então, começando aqui, aqui é o host mais imparcial, o Rods, e Hajime é Hajime no Ippo, cara. Eu não preciso falar mais nada, depois disso eu posso até sair do projeto, mas... porque, porra, como host mais imparcial. Imparcial, eu não gosto de boxe. Não gosto de boxe. Eu não gosto de Hajime no Ippo. Não. Bem, aqui é o Mugiwara e, cara, hoje eu tô querendo colocar alguém na lona. Bora tá, que... querendo. Tá querendo. Macho. Ô, isso dá pra entender que você é um caminhoneiro. Aqui é o Cabeça e eu descobri que Hajime no Ippo é um futuro alternativo onde as pessoas não têm mamilos e umbigo. A humanidade avançou tanto, mas tanto, mano. O cara malha tanto que ele perde mamilo e umbigo, velho. Não tem mais nada. E a densidade é corporal, né? Porque o cara é um tanque de guerra, mas ele tem 56 quilos. Verdade. E completando aqui a equipe, pessoal, hoje a gente tem aqui dois convidados, né? Peso pesados em conteúdo, velho. Primeiro aqui eu quero apresentar o Tono Chique, que já apareceu aqui direto do Legcast. Oi, eu sou o Tono Chique. E o Ippo pode mudar o nome dele, o subtítulo dele é pra aposentador de boxeadores. Olha aí. INSS, eu podia colocar assim na mão, na luva. Caraca. Ia ser maneiro. Porra, quando eu lutava eu fazia isso, velho. Quando eu lutava, né, tinha um maluco, tinha um protetor bucal escrito assim, tipo, vai se foder. Aí o cara sorria, aí aparecia o protetor da boca do... Que maneiro. Sensacional. Fechando aqui a equipe de Elite aqui, pô, é um prazer aqui pela primeira vez contar diretamente do Tô Com Fome Cast, DJ Pelota, Pelota, Gustavo. Firmeza no lance. Tô na área aí, pessoal, Gustavo Araújo, mais conhecido como Pelota. É, não leia Hajime no Ippo no banheiro, que senão vai dar uma bela hemorroida, primeiramente. Você não sai de lá. Muito tempo. Você vai ficar 19 mil anos no banheiro. No banheiro. Cagada mais demorada da vida. É. E também eu me identifico com o Ippo, da cintura pra baixo. Olha aí, se afirmando, até parece. Patroa tá feliz. Ô, rapaz, olha aí. 10 anos na toa. Eita, lá. Mas isso aí, moçada, a gente tá aqui com a equipe cheia de vontade, de conteúdo, e tudo vai começar depois do toque do gongo. Então, voltando aqui, pessoal, finalmente chegou a hora aqui de falar da minha obra, de longe, a minha obra favorita, né, de mangá e anime. Ficava meio que na cara durante os programas, que eu tinha um afeto aí pela sua obra. E hoje aqui a gente tá pra trazer o porquê que essa é uma obra que vale tanto a pena. Pô, são mais de 1000 capítulos, velho. E não é à toa que o pessoal tem saco pra ler, pra chegar no final dessa história toda, cara. É um conteúdo, meu, absurdo, que nem a gente brincou na apresentação, talvez macho pra garar, e talvez não, tem muita que se questionar aí. Mas eu tenho aqui o prazer hoje de compartilhar aí uma das minhas obras favoritas, moçada. Mas além de 1000 capítulos, não é só porradaria como parece ser, né? Mistura drama, humor, romance. Não tem muita piada com pênis também. É porradaria e piada com pênis. É básico. Pô, a galera vai sair daqui ouvindo. Estamos convencendo. Romance? Não, o Pelotas falou romance. O romance de Hajime é o típico romance de shonen de esporte. Né? Exatamente. Porque, tipo, o Ippo e o Miata. O Ippo e o Miata, com certeza. O maior fangão dele é o Miata. Tá ele é com uma bandeira. Parece show do Justin Bieber, né, moleque lá. Então, antes da gente começar o anime definitivo da vida, né, completo em narrativa, emoção, construção de personagens, adaptação, desenho, perspectiva e com muita porrada, a gente tem que falar aqui da proposta aqui do cast, né, do que a gente quer falar aqui hoje, né. Primeiro que nem a gente comentou, a obra é gigante, então ela tem muita história pra se falar e não caberia aqui a gente em meras 2 horas de vida, né, de existência terrena, conseguir falar tudo isso, né? Então a ideia que a gente teve aqui pro cast é o quê? É, primeiro, óbvio, apresentar a obra, falar dos pontos bons e tal, e no segundo momento, aquela famosa zona de spoilers, mas com meio spoilers, porque, porra, são 20 anos, velho, de história, então... Eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui vai mais deixar vocês com vontade de querer ver o negócio do que afastar por causa de um spoiler, porque, cara, às vezes um resultado de uma luta não é o que dá a graça no final das contas. Às vezes é o caminho, é o percorrer. Isso, cara, é o que rola, né, velho? Já que é um anime de adrenalina, né, velho? Porra. Ó, eu posso falar por experiência própria, porque o vacilão do Mug deu vários spoilers pra mim e eu continuei lendo mesmo assim. Então o spoiler não vai estragar, entendeu? Tá vendo? Cabeça sofreu, velho. Uma outra coisa que é bem importante citar, né, que é claro, o cara é o protagonista, né? Você tá num shonen de esporte, que é um combate 1-1, né? Que você quer, é claro que o cara vai avançar, o cara não vai aposentar depois de 2 derrotas, por exemplo, né? Então, mesmo assim, você sabendo do poder do protagonista, ele continua te puxando e pensando realmente que tem a capacidade de perder essa luta mesmo sendo o protagonista da história, né? E ainda existe uma parada que, assim, é a descentralização do conteúdo, porque é o seguinte, você não vai ver só o que importa ali não é só o protagonista. Entendeu? Sim, ele não levaria nas costas não, sozinho. O Ippo, eu acho que o Ippo, apesar dele ser aquele personagem que é motivacional, ele não é nem de longe o mais carismático. Entendeu? Não é. Eu duvido que alguém fale, não, o cara que eu mais acho divertido e engraçado é o Ippo, não. Pelo contrário, ele é o cara que você tem que se identificar e falar, pô, esse cara, ele se esforça, ele é foda, ele é o bom protagonista de shonen. Mas os outros personagens em volta dele é que dão a graça, entendeu? Eles que engrossam esse caldo do Hajime no Ippo. Eles não são só personagens que ajudam o personagem principal, né? Todos eles têm histórias de fundo que são contadas durante a história, não necessariamente no começo da aparição deles, né? Sempre durante algum período que eles tenham importância, tem um flash, eles aparecem e passam o passado deles. Eu gosto de comparar com o personagem boneco. Que o cara, o personagem coadjuvante boneco. Porque o cara tá vivendo a vida dele, aí o cara vem, desce a cordinha, aparece um boneco, faz o que ele precisa fazer, depois o dono da marionete puxa de volta. Hajime no Ippo não é assim. Não, é totalmente diferente. Todos os personagens que aparecem têm coesão naquele mundo. É, óbvio, são 20 anos da história, então o autor teve muito tempo de preparar uma trama aí fechadinha, né? E o engraçado ainda é que, ao contrário de outros autores, né, tipo Titi Kubo, né, que tem aquela piada, né? Abraço! Você lembra da, Satsuki? Eu não, nem eu. Você pergunta pra ele, também não lembra. Nem ele. Mas assim, agora se você pegar, por exemplo, o cara que o Ippo ganhou, o cara que só fazia Clint, ou primeiro o Hayama, que apareceu... Eles vão aparecer de novo. Todos eles, se ele for tirar da história, ele vai ter um final ali. É, quando ele quer tirar alguém da história, ele pelo menos dá um final pra ele, né? Ou em jornal, ou em vídeo de karaokê, ou vem um cara vem conversar com você, entendeu? E dá informação. Dá informação que aconteceu com ele, né? É novamente um autor que, além dele estar preocupado realmente com a gente, leitor, ele tem total controle da obra que ele tá conduzindo, entendeu? Ele sabe exatamente o que ele quer, óbvio, ele tá demorando pra caralho. Mas ele sabe exatamente o que ele quer, entendeu? Ele tá te entregando o que ele quer. Assim, a parada do shonen realmente que a gente tá falando é que não dá pra fugir, né? Ele tem que ser um shonen porque é onde ele foi criado e pro público ele tá sendo direcionado. Então o seu protagonista tem que ser inicialmente aquele cara fracassado, pro protagonista japonês, o carinha se identificar com ele. Olha só. Todo japonês é fracassado, será? Todo cara que compra a Shonen Jump ou Weekly Magazine lá é fracassado. Mas espero que meu japonês escute. Mas ele é o. Não, mas assim, é o cara com problemas sociais, é o cara que não é bem aceito, ele apanha na escola. E aí ele vai crescer nessa, né? Ainda mais sobre o grande pretexto que é o que é ser forte, né? Que é a grande pergunta que leva a Hajime até hoje. É um motim da história muito legal, né? E aquele motim de todo artista marcial, né? O que que é... Eita, Ryu, né? Mas ser mais forte, com certeza, cara. O que é força, né? O que é força pra você? Pra cada um tem um significado, ele quer encontrar o dele. Mas vamos aproveitar que tá todo mundo curioso aqui, então vamos entregar aqui as informações da obra, né? O que diabos é Hajime no Ippo? O que que significa? Então, Hajime no Ippo, né? O título é meio em tradução mais bruta, né? Significa primeiro passo, né? O começo. Exato. Né? Que é a transformação do Ippo, que... era um nada na escola, com problemas na família e trabalhando, pro cara que ama boxe, que tá indo, subindo alturas com puro esforço, entendeu? Uhum. Ele também é conhecido nos Estados Unidos como Fighting Spirit, ou Hajime no Ippo The Fighting. Porque americano não consegue se identificar com paradas em japonês. E o pessoal adora colocar subtítulos também, né? Ele atualmente está sendo serializado na Kodansha Weekly Shonen Magazine. Desde 1989 e ainda eu não está era nascido acontecendo. Eu não era nascido quando essa parada começou. Dois. Quando essa lenda se iniciou, cara. Eu tinha 2 anos. Pra você ter ideia, 1987 tá perto de Cavaleiros do Zodíaco, Hokuto no Ken, um dos antigos Gundams, coisa só, sabe? O negócio é velho. É velho, só que o mais interessante da Hajime no Ippo, que ao contrário dos outros, que se mantém como sistema Kurumada, né, que se manteve com o mesmo traço maravilhoso, a Hajime no Ippo você vê a evolução no cara, né? Mas mantém esse estilo antigo, só que se atualizando, né? Exatamente. Ele vai melhorando o traço dele, mas mantém ainda com as feições antigas. A identidade. Nariz, ele não perde a identidade. Exatamente. Rosto, nariz, mulheres feias pra cacete, que foi melhorando. E a gente nem falou o nome dele, o nome do autor, né? Que é um nome bem... Autor não, o mestre. Você pode falar que ele é também, porque... Ele é autor e ilustrador do caso, autor, né? Ilustrador, dono de ginásio de boxe. Exato. Ele é dono de um ginásio, ele não é mais uma academia, o negócio cresceu depois cresceu. Do mangá. Porra, se eu tivesse no Japão, eu não ia estar lutando boxe, óbvio, mas se eu tivesse que lutar boxe, eu ia pro ginásio desse cara, cara. Não, ele é o Kamogawa de lá, né? Ele é o second, de alguns lutadores que chegaram a altos escalões, né? Ganharam alguns campeonatos, alguns carnavais, sabe? O carnival, você né? Vê, o cara sabe o que faz, né, velho? Ele escreve mangá de boxe, treina boxeador, tem uma academia e daqui a pouco, sei lá, ele tá fazendo uma luva de boxe. É o grande George Morikawa. George Morikawa. Exato. Também pro incrível inglês japonês, né, George. George. Mas resumindo aqui a obra, então, a gente tem aqui 20 anos de mangás, né? Começou em 1989, a gente tem mais de 20 anos de mangás, na verdade, né? Mais. Hoje ele possui 105 tankobons, né, que é aquele mangazão fechado, grossinho, e atualmente ele tá no capítulo 1048, mano. Semana a semana, imagina. Coisa pra burro. Mas assim, resumindo, é muito bonsai que derrubaram pra imprimir Hajime no Ippo. Caraca. Porque a parada é longa. E falando de animação aqui, óbvio, tudo que faz muito sucesso recebe animes, né, animações. E ele possui 3, né? Ele começou com uma animação em 2002 chamada Hajime no Ippo mesmo, com 76... Não, 2002 não, 2000, chamada Hajime no Ippo The Fight. Possui também uma continuação, que é o filme Hajime no Ippo Champion Road, em 2003. É. Depois ganhou um OVA, que é o Mashiba vs. Kimura, em 2003 ainda, lutão. E depois de um tempinho assim, o sucesso foi tão grande que continuaram e fizeram a segunda temporada Hajime no Ippo New Challenger, 26 episódios em 2009. E hoje, nesse exato presente momento que estamos gravando, a gente tá sendo a terceira temporada Hajime no Ippo Rising, né? Prevista aqui pra 25 episódios, né? Tá. De 2013 a 2014. Pra variar, a gente falando da Madhouse. Toda vez exato. A gente falando da Madhouse. É impressionante. Cara, na boa, Madhouse, já tá na hora, né, cara? I love eles you. Eles vão patrocinar. É, com certeza eles vão patrocinar o projeto. Oh, quer um jeito de eles não patrocinarem? Aí, vocês lembram de Devil May Cry? Seus lixos. Mas, no resumo é isso, então, o Hajime no Ippo, é esse sucesso todo que a gente falou, né, são 20 anos do cara conseguindo fazer a galera ler uma parada de boxe, velho, de macho dando porrada em outro macho, velho, é muito macho. É, e que não envolve poder. É, né? Por que o Hajime no Ippo não virou um One Piece, assim, em anime? Que história tem. Essa é uma coisa interessante, a Madhouse, ela é um estúdio muito famoso pelas suas produções, pelo cuidado e pelo tempo que eles demoram pra fazer. Então a Madhouse, ela não tem nenhum anime que é serializado infinitamente. Então o que não termina. Contínuo. Então, por exemplo, o próprio Hajime no Ippo em 76 episódios já é muito fora do padrão do que a Madhouse faz hoje. Hoje eles gostam de lançar 26 episódios só. E eles são padrão de referência. É uma qualidade, entendeu? É tipo Tingek. Exato, eles esperam, fazem com calma, assim, trabalham mesmo. Eles não têm essa preocupação do semanal, sabe? Isso. Ah, não, tem que correr, tem que lançar. Senão fica aquela merda que é o anime. Não, tô brincando. Opa, anime, senão, merda. Que? E outra coisa também, a animação, ela tem uma pegada bem diferente do mangá. Porque o mangá, ele vai se alongando com cada detalhe nos capítulos, página por página. E se você pegar, às vezes você pega, por exemplo, 10 capítulos do mangá, vira um episódio, entendeu? É que às vezes você tem 10 capítulos de troca de soco. Apesar que no começo do Hajime até o Challenger, né, ele manteve bem fiel, né? Agora o Rising já tá mudando a dinâmica. Correndo, E outro, tem uma coisa muito importante de se lembrar, que se você já foi em algum karaokê ou se você passou no Japão, Hajime no Ippo também é um dos mangás mais lidos por adultos. Adultos tipo 30, de 25 a 30 anos. Que é o cara que começou lá atrás, né? É o cara que começou. Eu acho que tem que pegar um personagem do Hajime e ir pro UFC pra contextualizar, ficar moderno. Porra. Olha aí. Uma coisa que você falou aí, de atualizar, né, pra UFC, alguma coisa do gênero, é legal falar que, assim, a pegada do Hajime, por exemplo, quando ele lançou o Hajime, era 89, né? Então, por exemplo... O boxe estava no auge, não, né? Não, e você via, por exemplo, coisas de 89. Você não via celular, VHS... E isso continua hoje no mangá. O mangá, ele tá no ano de 1900 ainda. A história mesmo tá rolando. Então o cara estuda em VHS, vê... Não tem celular ainda, tem altas coisas legais. As pessoas se falam. O Tyson tava no auge dele também, né? Agora, mas no 9.6 alguma coisa, apareceu o celular. Mas os personagens ainda falam, não, mas eu não tenho ainda celular, não sei o que. Ainda isso, tá começando. Na verdade, o Hajime, acho que no ponto que eu tô, se passaram 6 anos. Se você imaginar que começou em 89, eles devem estar por volta de 2005, não, 2006. Não, 90 e 95. Pouquinho. 90... Tá maluco, você tá maluco. Passou 6 anos. 95, cabeça. Desculpa, 90. 95. Desculpa, 90. E aproveitando aí, antes de falar de Hajime, a gente tem que passar rapidinho aqui sobre o boxe, né? Porque Hajime no Ippo é um mangá de boxe. E boxe, caras, é uma parada muito maneira, meu. É o spoiler. É, pra mim também, de novo, o host mais imparcial do mundo hoje. É o esporte definitivo, assim. É o que realmente prova, né? É o que eles chamam de luta nobre, né, cara? É onde um homem prova que é superior ao outro, né? De igual categoria, apenas com a força de vontade e, porra, muita garra, punho e determinação. Não, uma coisa que eu gosto de anime de esporte é que, por exemplo, ele se preocupa de te explicar o que é o esporte, de explicar como aquele mundo funciona. É uma viagem pra conhecer o esporte, né? Hajime é mais um desse, cara. Isso dá muita... O pessoal que lê também fica com muita vontade de praticar, né? De querer conhecer mais, porque, porra, dá uma pilha lascada, né, esse mangá. E falando do boxe mesmo, cara, o boxe, bom, a base hoje é difícil uma pessoa não conhecer, né, o pugilismo, né? Porque é basicamente consta de uma luta, né? Uma luta entre duas pessoas que eles têm que se enquadrar numa mesma categoria de peso, né? Que é uma faixa de quantidade, né, pra um cara, sei lá, de 56 quilos não brigar com um gigantão de 120. clube então da luta. Então eles equilibram em faixas de peso pra ter menos baixas, né, durante as coisas. É. E basicamente, ele é composto pelo ringue, né, também tradicional, o pessoal conhece. Tal, e a regra é simples, cara. Derrubou, contou. Se o cara não levantou, perdeu. É gongo soando e a vitória vindo. Cara. É muito detalhe, mano. Tem detalhe que bonito. Você pode ter três quedas. Se você cair três vezes, você Sim. toma TKO, né? Que é o técnico KO. E outro detalhe tech. Muito importante. Três que... só complementando, são três vezes no mesmo round. No tá? mesmo round, isso que eu falei, no mesmo round, né? E eu tenho outro detalhe. Se você tomar um sangramento e for muito grave, você também acaba perdendo. Eles paralisam a luta. Por quê? O boxe, especialmente no Japão, você tem ideia. Ah, mas é bastante das lutas que acontecem poderiam ser... Se você estudou, você acompanha bastante o boxe mesmo, profissional, você Exato. Percebe que eles param naquele momento. Por exemplo, tem uma luta do Sendo que ele não para. Ele começa a sentar a mão no cara. Começa a sangrar. Ali, no começo, já era pra dar KO, technical KO na hora. Uhum. Não é pra acontecer daquele jeito. Mas... Eu já falei isso aí... antes. O juiz do Hajime, ele só ameaça. Ó, eu vou parar. Não, mas aí tem o cara outro mais detalhe. Corajoso. Mas aí tem outro detalhe. Se vocês... pesquisando um pouquinho aqui... O Japão é o lugar onde teve maior índice de fatalidades nesse esporte. No mundo. Caraca. É um dos lugares, ou o maior lugar, que teve mais fatalidades. Por quê? Por causa desse juiz, cara, de Hajime no Ippo, entendeu? É esse maluco. O juiz que deixa a luta seguir aí. Teve gente... Ele só tá com uma hemorragia externa na jugular. Não, dá pra continuar. Teve gente que, do amador, sabe que... Cês, mais pra frente, na ideia da história, você... Que é normal, que é o de verdade. Você precisa tirar a licença de lutador profissional, certo? Certo. Gente, Exato. Morreu nessa Caraca. Nessa luta. Caraca! Com protetor. Detalhe, cara, eu tô te falando. Com protetor e luvas. Não é possível. Acho que é 8, né? 8 ou 12? 8 onças. É, 8 onças. Aí nasceu, né? A lenda. Toninho, punho de martelo. Ah, mas, mano. Gente, morreu. Entendeu? Foi, não. O cara tá com concussão. O cara tá. Você percebeu? O cara tá com concussão. Se o cara tá em pé. Desligou tudo ali, mas o bicho tá em pé porque tá tudo travado ali, entendeu? E o canal, deixa ele. E fechando aqui o box, assim, o Hajime no Ippo é o que a gente falou mesmo. Ele vai ser uma viagem durante o esporte, então você vai poder aprender cada aspecto de regras, de técnicas, de condicionamento, de treino, de dia a dia. É um esporte de muita força de vontade também. Eu tô reassistindo, né, os primeiros episódios agora com a minha namorada. Ela se impressionou, ela falou: caraca, velho, como que não é uma parada chato, é um negócio legal. Ah, isso é verdade. Eu comecei a ver com a Má também aqui. A gente assistiu os... Não, vamos ver só os dois aqui. Se você gostar, a gente continua, né? E foi a mesma reação. Mas, ó, eu vou dar a dica pra você. Se você tá assistindo o Hajime no Ippo, vai chegar alguns momentos que você vai ver, o cara vai falar: ó, esse movimento foi feito pelo fulano de tal. E chama assim, não procura no YouTube. Você vai ficar muito frustrado. Porque no anime é frustrado, mas assim... dependendo, mais ou menos frustrado, porque tem algumas vezes que eu não pego em cheio, sai daqui, não sai com um especial tipo um Hadum, um Shinshoryuken, mas. Mas quando as referências... pega na vida real aquilo ali, por exemplo, um Gazelle Punch. Você fala, Gazelle Punch, que nome imbecil. Eu acho que isso foi inventado no mangá. Aí você vê o Lloyd Patterson tirando força, tipo, puxando a terra junto com o pulo dele e dando no meio da cara do campeão mundial e o cara desmaiando de um jeito horrível. Eu acho que além da, né, de deixar mais bonito, né, daquela floreada bonita, que eu como leitor de mangá, eu sinto o impacto que o desenho quer mostrar, né? Até o Hotz falou, assiste primeiro. Falei, não, mas eu leio mangá é mais rápido, eu consigo ler no trampo, né? E eu sentia esse impacto. Agora, você ao vivo, o movimento do ar que tem. É isso que eu ia falar, eles deslocam o ar. É uma parada agressiva. Mas sabia que a deslocação, esse sistema de deslocar o ar é pra você deixar mais fácil pra animação visão, mostrar, né, o movimento, pra onde ele tá indo, entendeu? E é bonito, né? E se você for fazer... E é bonito. Não, se você for fazer a Madhouse, fazer todo o movimento do punho, todo o sistema muscular até o rosto da pessoa, num counter do Miata, velho, já vinha todo o orçamento da Madhouse por um ano, entendeu? Não, e é bonito, cara. O calar é bonito. Dá impressão. Pô, física não, foda, e, né? Cara, e ao vivo, demais, cara, assim, ao vivo que eu digo, quando as pessoas lutando, além do mangá falar assim, ó, ele sempre dá o background do golpe, né? E olha, esse golpe foi em 1936, pelo Toninho do Diabo, ele deu um soco assim. Tipo, ele dá uma aula, assim, se você for pesquisar, a parada aconteceu mesmo de verdade, né? Então é a gente aprende... Um comprometimento, né, velho? É, não é jogado assim, ah, esse soco tal. Tanto porra, que... Essa é a voadora da lua. Não existe voadora. Exato. A única coisa, acho que a única coisa mentirosa são as besteiras que o Takamura faz, como o soco do besouro. É verdade. O olhar pro lado. Então, mas o Luka Way existe. Não, o Luka Way existe. Tem um lutador que faz isso na história e ganhou o campeonato japonês com isso. É. Mas o Takamura, ele tem essa liberdade, né? Ele tem essa liberdade. Sim. Porque ele é o único que é fora da realidade ali de todo mundo. Outra coisa, uma coisa que eu acho muito legal no Hajime, é porque eu lutei, né, eu tô aposentado, o Muay Thai. Vários termos são diferentes, assim, né, do Muay Thai. Então, por exemplo, ele usa um, eu chamo de cruzado, como é que é o nome que... É o hook, né, o gancho. Não, o cruzado. O percante é o gancho, então o hook, né? Eu tô acostumado a falar cruzado aqui, e aí ele começa a falar algumas coisas assim de linguagem de boxe, né, que eu achei que era a mesma coisa, assim, o Muay Thai e o boxe, e eu percebi que não, tipo, a técnica que os caras criam por uma girada de punho que dá... Cria um outro movimento que, em vez de você bater como um prego, você bate como uma parafusadeira, que tem uma que parada meio... Você chega no nível do counter jolt corkscrew gol. Qualidade britânica, né, velho? A parada... É verdade. Não, e o detalhe que é engraçado, né? Ele explica até... E o desgraçado começou a estudar anatomia mais pra frente da série, né? É. Ele explica, tipo, bem mesmo, sabe? Por exemplo, esse que você acabou de falar, o Jout Cross Counter Corkscrew Glow Off Doom. Vezes dois. Ele explica, né, que quando o alcance... sendo que, por exemplo, o Miata utiliza isso, e ele é japonês, então logo, a estatura dele é menor e o alcance dos golpes dele é menor, né? Então ele desenha o músculo dele, ele virando o braço, e ele explica que isso aumenta o alcance do cara e a força de impacto. Ele começa a dar... Isso é muito animal. Ele começa... O mangá muda quando ele começa a dar esse raio-x, né? Ele não mostra só o golpe, ele mostra a camada de... É a câmera do Discovery isso, Channel. Mostra a camada, a camada dos músculos, tem a camada do osso, né? Ele vai dando do osso, vai dando né, zoom né? O osso só aparece quando é tragédia, é costela. Não, especialmente quando o Ipo quer que o cara solte o almoço do mês passado, né? Isso. Nossa, é o barulho daquilo é horrível, como se estivesse socando um saco de carne com toda a força. E outra, a Madhouse tem meu parabéns para os efeitos sonoros, porque se ouve quebrando costela, mas você sente a dor ali atrás. Cara, é sinistro. O legal é depois os caras conversando. Pô, cara, é ruim essa sensação de quebrar costela. É verdade, foi você que quebrou a minha naquela luta. Filho da puta. Não, você não viu? E outra, tem caras que chegam pro Ipo, né? Pô, você podia ter freado um pouco, né? Eu podia ter morrido o sendo pra ele, lembra? Isso é bom. O melhor é depois... Eu sempre gosto de usar esse exemplo do exagero, que é quando o Geromit tá indo embora, aí eles vão fazer o sparring e aí o Ipo tá machucado. Aí eles viram pro Geromit e falam, cara, bate nele com tudo. Se ele morrer, a gente fala que foi um acidente. Tá tudo bem. Mano, o Ipo é um cão desenfreado, assim. Ele é um boizinho, né? Sim. Ele é baixinho, tarracudo, larguinho. É, porque a gente tá comentando aqui geral, né? Mas Ele é um cara denso. É, e você estava comentando que ele, ah, talvez ele não seja o personagem principal, assim. Não, cara, ele tudo gira em torno dele. Eu acho que, por exemplo, depois de um tempo, né, depois que ele se consolida, vamos dizer assim, pra não dar spoiler, ele, eu acho que como um boxeador, né, ele, tudo gira em torno dele ali, até o Takamura, que é o cara das galáxias, eu considero, porque tem até uma luta lá do Takamura que o Ippo torce, vamos assim, né, que influencia na luta, e isso é logo no começo, assim. Cara, essa luta dá um dó, que ele explode o maluco. O cara tava com certeza que ele ia ganhar a luta. O Takamura explode o maluco. Exatamente. Não, é na luta do título japonês, que ele tá com a boca toda sangrando. Aí ele, isso. Não, você não pode perder. E o sangue saindo e espirrando em todo mundo, sabe? Tá. É, ele começa a falar isso e acerta o sangue no Yakuza, aí o Yakuza começa a reclamar, ele não pode deixar ele aqui, é o seu palhaço, tipo, ele dá uma bronca no cara, encospe tudo sangue pra então, tutelar, deve ter dado infecção em todo mundo. Nesse ponto, a gente até brincou, mas realmente, o Takamura inicialmente, ele é o cara que tá carregando todo mundo, mas isso que é muito bacana. Depois, a gente não vai ficar nessa mesmice, nesse estereótipo. Você tem situações de inversão, onde os personagens se ajudam em determinadas situações. O Takamura, muitas vezes, precisa da ajuda dos outros boxeadores, como os outros boxeadores, às vezes, só conseguem dar aquele gás e estar ali e virar uma luta pensando no Takamura. É uma coisa que eu ia deixar até mais pra frente, mas as relações dos personagens são muito importantes nesse momento. Sim. Tudo é bem construído. E por isso que fica tão legal, assim. E falando dos personagens, assim, vamos matar um pouco a curiosidade de quem ainda não tá citando bem, pra falar pelo menos um pouco da sinopse básica aí do anime, né? Por onde que começa essa jornada, né? Da onde que vem o primeiro passo do Hajime no Ippo? Vem da árvore. Bom, o anime, obviamente, como a gente falou, vai contar a história do Makunouchi Ippo, o protagonista, que ele se inicia como um garoto bem simples, que tá no colegial ainda, ele tá no segundo ano de colegial. Você vê que ele tem uma vida muito difícil, onde ele tem que ajudar a mãe numa loja de pesca, e aí você sabe que ele é um garoto que ele tem, vamos dizer assim, problemas financeiros, ele tem uma vida muito difícil, porque ele tem que ajudar a mãe dele numa loja de pesca, porque você sabe que ele não tem o pai, a mãe já tem uma certa idade, e ele ainda tem muitos problemas na escola, né? Ele sofre bullying, ele é muito atormentado por um grupo de valentões, que todos os dias roubam o dinheiro dele, batem nele. Exato, tiram o sarro dele, né? Tiram o sarro da mãe dele, entendeu? Outra coisa que você vê muito comum é que, assim, ele é o típico personagem que ele não sabe pra onde ele vai, ele não tem motivação, ele não quer ir pra lugar nenhum, não. Ele não tem um sonho, ele não quer chegar a lugar nenhum. Não. O que ele quer é, no dia que ele terminar a escola, ele continuar ajudando a mãe dele e continuar, ele não tem pretensões maiores. O sonho dele nasceu quando ele conheceu o Takamura. Aí, um dia comum, onde ele tá apanhando pra esses valentões... aparece um cara, a lenda, o homem, o mito, o Takamura, o mito. Salva ele, e assim, de uma forma ridícula, tipo, os caras não conseguem fazer nada, é absurda a diferença, vamos dizer assim, de força entre os valentões e o Takamura, e o Ippo, ele fica muito impressionado com aquilo. É um molejo, né? É um molejo. Que já dizia a galera, né, velho, que samba com molejo, samba diferente. Quem samba com molejo, samba diferente, vi. Mas então, voltando ao ponto que ele inicialmente olha pra esse salvador dele e ele chega na conclusão de que esse cara é forte, entendeu? E ele nunca sentiu esse sentimento, ele fala, cara, eu quero saber como é ser forte. E ele pede pro Takamura ensinar ele a ser forte e ser um boxeador, porque, né, teoricamente uma coisa tá relacionada com a outra. E aí vai começar a saga dele querendo ser um boxeador e, mais do que isso, querendo descobrir o que é ser forte. Ser forte é o motim da série hoje, né? O Ippo, né, pelo pai dele... Bom, é meio um spoiler, mas também não é. O Ippo, ele não possui pai, né? O pai dele faleceu num acidente de barco, né? Por causa disso, né, ele sempre teve esse sentimento de carência paterna, né? Ele não teve... Morreu com o Ippo ainda jovem, então ele não conheceu tanto o pai dele, né? Mas de uma coisa ele sabia do pai dele, né? Que o pai dele era forte e sempre foi forte, né? E essa identificação que ele leva pro boxe dele. Ele fala, ó, eu quero descobrir o que é ser forte pra tentar alcançar o que o meu pai já foi algum dia, né? E não é no sentido de luta, é no sentido de ser humano, né, cara? Olha que exemplo de homem, né? Ele quer ser um homem tão bom quanto hombre, o cabrão, pai dele. Velho, o negócio... Caraca! Cara, mas no começo eu não acho que foi só essa motivação. Acho que no começo, mano, ele tava só coçando o saco lá, ajudava a mãe dele, ia pra escola. Aí os meninos falavam, vamos lá dar uma penteada na macaca. O cara, não, velho, não, tem que ajudar minha mãe, velho. Não posso, velho. E aí terminava lá vendo Pokémon lá na TV e dormia e no outro dia. O cara não tinha nada, velho. Não tinha uma quebra. Cara, ele, tipo, quando apresentou essa parada pra ele, que era um novo universo, tipo, ele abraçou a parada também por uma questão de. É, ele quer ser forte e tudo mais. Só que, cara, ele poderia ter parado, em vez de um boxeador, poderia ter parado um cara que, sei lá, mestre Cuca, que faz comida. O cara faz comida. É, sei lá, qualquer coisa. Mas a questão é, ele foi apresentado a um universo completamente diferente do que ele estava habituado. E resgatou. E isso é uma metáfora foda. Pode crer, Pelato. E tem mais uma coisa. Aí ele chega lá na academia, aí ele vai lá, faz os testes. O cara vai lá e fala assim, ó, tô academia aqui, e que não sei o que lá, e vai dar um soco aí no saco. Aí ele dá um soquinho peido. Aí os caras, quem lá, o Takamura chega, mano, faz o seguinte. Seja mano. Homem. É, dá um pedala Robinho, né, pá. Seguinte, rapaz. Faz um ticaracate aqui com a perna e não sei o que lá, e gira, ele dá um box que o saco vai lá no teto. Aí o cara. Oh! Então, essa é a questão que eu quero falar, porque depois é dito no mangá, a gente tá na sinopse, mas é só uma contradição que eu achei, pra não passar em branco. Olha aí, olha o Rob, vai ficar. Não, porque falam que depois ele. Falando é mal? Feito... Não, ele é feito por um. Aí fala assim: não, que olha, o aqui é por esforço, o Ipo é o cara do esforço, né? Uhum. Beleza, se mostrou isso. Só que, cara, esse soco, pra mim foi assim: o cara é puro talento, tá ligado? Ele porra, um... né, velho? Ele dá um maluco nasceu touro, né, velho? Mas assim, eu o esforço acho que é dele... o talento puro, porque, por exemplo, o Takamura é o talento puro. O cara não precisa treinar. O Ipo, tecnicamente, ele treina a força dele há anos naquela porra daquele barco. É, então, depois deram esse background, né? Eu não sei se eu engoli. Olha, ele equilibra no barco. O segredo do Ipo aí, aproveitando que a gente tá falando dele, né? É realmente essa construção de um personagem que em técnica, em conhecimento, não sabe nada, né? É o orelhão, né? Começa a orelha no boxe. Isso. Mas ele tem a sorte de ter um corpo forte, né? Que nem o Pelota falou, ele é meio tourinho, né, cara? Então, ele é fortinho, baixinho e tal. Então, a genética dele ajuda. Então, o que que ele precisa? Compensar com esforço, né? Aprender a usar esse corpo aí pro boxe e tal. Isso que é legal, né? Mas aproveitando que a gente tá falando aí do Ipo, vamos passar por cima rapidinho dos personagens, assim, que envolvem a academia, né, que o Ipo treina, né, porque outra coisa muito maneira do mangá são os personagens, tanto coadjuvantes quanto os principais também, né. Não, aí só temos que falar que a gente vai citar os personagens que aparecem no começo. Exato, né, na verdade é um foco mais na academia principal dele. Então, a academia se resume aí ao Kamogawa, que é o técnico que dá o nome à academia. Exato, o japonês, né? Mais marrudo. Lutou na Segunda Guerra. A minha namorada, ela tem um problema com a franjinha dele. Ela fala, por que que ele não corta, não passa tesoura nessa franja? Ele é careca, mas ele tem tipo um cavanhaque na testa. É muito feio. Pelo menos o Kamogawa não morre. Pô, é. Mas então, além disso, você vai ter ali o Takamura, obviamente, que a gente já falou aqui. Outros dois mais velhos são a Aoki e o Kimura, que são uma dupla bem interessante. Uhum. São os complementares da academia, né? O Takamura é o veterano, é o cara mais pesado na academia, né? É o que todo mundo se baseia. E em contraponto aí, a gente tem os caras mais ou menos normais no boxe, né? São a galera aí do esforço, né? Eles não têm talento, realmente. Eles se esforçam e amam o boxe. O Takamura, ele é de longe, tipo, a maior expectativa da academia. Ele é o cara que vai trazer títulos pra academia. Os outros dois estão ali naquela, assim, mais ou menos, e vai e não vai. Mas né? Os dois são um contraponto muito legal, porque, tipo, o Kimura é um cara, tipo, responsável, né, ajuda os pais e tal, coisa, normalzão, e o Aoki é um maluco totalmente zoado, tá ligado? Nossa, é a fonte da parte engraçada. 80% das piadas resumem-se a porrada, né, do Aoki. Mas eles demoram pra aparecer, eles primeiro ficam entre ele, o técnico, o Takamura e o Miyata. E o Miyata, até ele ganha, até até ele ganhar o rei. Isso, até ganhar a licença. Enfim, uma coisa que eu tenho que falar do Aoki e do Kimura é que, cara, eles são muito amigos. Sim, muito amigos mesmos. Tanto é que até você vê o prendeu o outro, calma, né? Calma aí, calma aí. Calma aí, pra polícia. A amizade vai até aí. Mas beleza. Mas então, além desses personagens que eles vão, obviamente, crescer depois, o primeiro personagem que chama atenção por ser, entre aspas, o rival é o Ichiro Miyata. Exato. Né? Que é um rapaz que tá na mesma categoria de peso que o Ippo. E ele é a grande expectativa da academia. Isso. Porque ele ainda não é profissional, ele ainda é amador. Uh-huh. Né? Ele é filho de um ex-boxeador. Então o moleque luta boxe desde, sei lá, das fraldas, né, velho? O cara com 4 anos lá dando direto de direita no parquinho. No parquinho. E ele é o maior rival, né, do Ippo até agora. Isso. Ele é aquele rival amigo, o interesse romântico. Exato, complementando. Coitada da Kumi-chan. Tadinha da menina. Mas, e assim, né, sem alongar muito nos personagens, assim, com essa base, assim, além, óbvio, desse core aí, né, desses principais da academia, a gente tem os boxeadores que vão aparecendo no decorrer da história. Então é que nem a gente comentou no comecinho do mangá, vai aparecer um mano lá que vai lutar, só que como a gente tá falando do anime de boxe, não anime fictício de morte, sangue e tal, o cara lutou, depois, tudo bem, quebra uma costela, machuca, né, desloca o maxilar e tal, mas depois aí de uma semana de hospital ou mais se precisar, tá tudo beleza, né, cara? Cada um segue sua vida e é capaz de se acharem de novo. Isso que é legal, né, cara? A única exceção dessa regra é lutar com o Takamura, que o maluco termina catatônico. Todo mundo. Tem uma CD, né, pro Takamura lá. O cara vai e tem convênio com o asilo. Saiu da lua. Mas isso é maneiro por causa disso, né? Então você vê um personagem que fez uma luta muito maneira e depois lá na frente ele tá lutando com outro personagem que já lutou com alguém também. Então tem essas relações, porque a gente passa muito pelas categorias de peso. O Ippo, no caso, ele é peso pena, né? Até 56 quilos. Então a gente vê muito essa galera do peso pena aí se encontrando. Às vezes tem luta, os caras vão assistir a luta de um cara e ficam comentando, né? Discutindo na luta. E isso é uma visão legal, assim. Como o cara trabalha bem esses personagens. E é uma coisa que o boxe permite, né, velho? Se fosse tipo, sei lá, um mangá de samurais, não ia rolar isso, né, cara? O cara vai, luta, faz o bagulho da hora, matou e acabou. Morre. Então, outra parada muito importante é que, assim, como o Rod já citou lá atrás, como o boxe é o famoso X1, né, você não tem X1, uma... macho. É o X1. Que é X1? Ele é muito individual, obviamente, mas é porque é o seguinte, quando você vê um anime de esporte, por exemplo, que é um basquete, um futebol, um vôlei, blá, blá, blá, você tá vendo a equipe, o que te pega, óbvio, tem o protagonista, mas às vezes o que tá pegando é a estratégia da equipe. No caso, é a estratégia do boxeador, aquele boxeador que o fulano de tal vai lutar, ele é muito singular nas habilidades, nas estratégias. Exato. No tipo de movimentação que ele vai fazer. E com o passar do tempo, esses caras vão evoluir, vão trazer técnicas novas. Nossa. Às vezes o cara tem que subir de categoria, o cara tem que mudar de estilo. Isso é muito legal, porque o cara te marca. Às vezes, como o Pelota falou, fora da gravação, às vezes eu não lembro o nome daquele cara, mas aquele cara me marcou, porque é aquele cara que tem aquele golpe assim, é o cara que tem aquele mega futebol. Estilo assim, é o cara que... exato. E isso ele é uma coisa legal também, que muito. O autor fez com a obra, de pegar assim, então, beleza, eu preciso de oponentes, eu preciso criar personagens pra fazer confronto aos meus personagens aqui principais. Então ele vai e cria um personagem e caracteriza ele com um golpe, com o estilo que o boxe permite, né? Então você tem os caras aí que são mais marrudinhos e lutam mais em cima, né? Que é uma coisa que acontece mesmo no boxe. Tem a galera que às vezes não tem tanto corpo, né, não é tão denso, mas prefere lutar de fora, que eles chamam dos ultiboxers. Tem um cara que tem um golpe característico que fica bem emblemático, então você lembra o estilo de luta. O autor, ele trabalha muito bem isso, cara, de uma maneira que não fica absurda. E casa com o estilo de mangá de jovem, né, que é o shonen, que a gente vê muito em outros mangás, assim, pessoas com um golpe característico, né, é o golpe do Naruto lá, da Shuriken, é o golpe do Luffy lá das borrachas, é o Kamehameha, né, que quem grita o nome do golpe é só o narrador, o personagem não. Exato, né, não rola. Primeiro que ele tá com protetor bocal, não rola. Mas então, esses, mas dá o mesmo impacto. Esses golpes que existem, inclusive, no boxe, que nem a gente falou, são bem usados, entendeu? Não é um negócio jogado, isso. Ah, ele criou a parada lá que nem eu brinquei, lavadora da lua. Não existe. Ele só tão, o cara só pega a técnica que é de verdade e trabalha de uma maneira pra ficar coerente na história. Às vezes ele extrapola, ele exagera numa parada, óbvio, né? Acontece. Porque tem que ter esse desapego também do físico, né, cara? Porque se é pra ver uma parada real, você vai lá e assiste, sei lá, o Pacquiao lutando com o Oscar de la Hoya e tá tudo beleza. Você... Pacquiao já era. Pacquiao tá difícil, cara. Pô, eu curto o Pacquiao pra caralho. Também é muito forte, que é o seguinte, o o autor, ele tem a preocupação de até quando o cara é o bucha, ele vai fazer o bucha com personalidade. Tem um outro bucha genérico. Exato. Mas assim, até o cara que perde no round 1, ele tem uma personalidade, ele tem uma história, você vai ver o treinamento. Sim. Eu até fiquei com raiva disso, cara. Porque às vezes ele faz uns caras... Puta luta. Não, ele faz uns caras, às vezes uns adversários, né? E dá um puta background. Ground maneiro, né? Luta, uhum. Eu falo, puta, eu tô torcendo pra ele, velho. Não tô torcendo pro Ibo, não, mano. Eu tô torcendo... Então, os caras que o cara é pobrinho, vai ajudar todo mundo, tá ligado? Fala, pô, não, foda-se o Ibo, mano. Eu quero que esse cara ganhe, que esse aqui é... Aí o cara vai, tipo, é brother, aí, é brother. Lá, às vezes ganha, às vezes não ganha, a gente fica, caralho. Tamo junto, irmão, tamo junto. É, na verdade, assim, tem aquela rixa, né, dos caras do boxe com as outras artes. Porque, por exemplo, o UFC, a galera vai pra ver um nocaute. Então, exato. Dá um soco, o cara desmonta, é o ápice. Já o boxe, os caras querem ver 10 rounds de... Eles falam de como é que é? Tem, de troca de golpe. É, eu conheci um boxeador, o cara falou, mano, tanto que boxe paga muito mais que não sei o que lá, porque é isso. É briga de culhão dentro. 10 rounds. Óbvio. É, o cara falou, não, cara, e aí você termina. Exatamente, como o Rod, né? Falou, depois de anos de carreira você termina igual o Maguila. quando eu fiz boxe já, sei lá, uns 2 anos de boxe, né? E já fiz com vários professores e tal. E um treinador lá, um cara que. Uma época lá que eu fiz na academia, que o cara era treinador de boxe, mas também dava aula de Muay Thai. Ele tava só no Muay Thai porque ele chegou e falou, ó, cara. Boxe não dá carreira, velho. É muita pancada na cabeça. Você começa a ficar mal e não aguenta muito tempo, não. Aí o cara mudou. Porque é realmente isso. É difícil também. Pra um boxeador, cara, ficar aí 20 anos, né? Às vezes nem 20, né? 15 anos tomando porrada na cabeça. O corpo humano não foi feito pra isso, né, velho? Nem 15, nem 10. E, ó, e tudo isso que a gente tá falando tem Hajime no Ippo. Essa tem. Parada do cara ter que ter um bom. Tem. O cara tem que ter um bom score. Se ele, o cara perde 2 lutas, ele perde o patrocínio, perde a academia. Isso. O cara que tem problema físico, ele tem que parar, porque a carreira do boxeador é curto, exato. O cara vai lutar em alto nível uns 6, 7 anos, por aí. É, tudo isso choca, o mangá aborda, entendeu? E o Ippo fica chocado com essas paradas, porque ele luta porque curte, né? Ele não luta por dinheiro, ele não luta por nada disso. E aí isso. Quando ele se depara com esse tipo de situação, ele fica chocado, assim. Surpresa. Ah, a academia me expulsou porque eu perdi 3 seguidas, sei lá. Aí ele fica, caralho. O filho da puta fala, fica triste, mas tá lá matando o maluco, fazendo o cara beber sopa de cano, comida de canudinho. Ou acende a chama do cara, mano. Porque ele fala. É. Porque os caras já falaram assim, ah, porque o Ippo, não sei o que lá, ele fez eu tirar. Ele tirou o melhor de mim. Todo mundo, até os caras que perdem, falam, não, ele tirou o melhor de mim, tá ligado? É o punho da vida. O punho da vida. Não, mas realmente, eu acho que lutar com o Ippo é 8. Mas não é, cara, sabe por quê? Porque das lutas do Ippo, todas assim, a 80, 85%. É tudo sofrido, tá ligado? É tudo sofrido. Tudo? Tipo, que ele ganhou, assim, que ele ganhou fácil, assim, ganhou rápido, foi, tipo, sei lá, 4 lutas, sendo que exato. Já lutou quase 30. É, e isso, eu acho que isso aí é a parada do talento também. Eu acho que ele tenta mostrar pra você que o Ippo é o esforço. É o cara sempre que não, o Ippo tem que ganhar não no esforço. Consegue. Ele tem que ganhar, ele não pode desistir, ele vai apanhar, ele vai se dar mal, mas ele vai resistir, ele vai aguentar, ele vai continuar brigando até o fim. Até exato. Ele ficar desacordado, entendeu? Muito. Mas eu vou puxar também uma outra coisa que a gente não falou tanto, que assim, óbvio, Hajime no Ippo é um anime de boxe, boxe gira em torno de uma luta de humano contra outro humano, mas além das lutas, além do boxe, a gente tem todo o universo também entre as lutas, né? Então, isso é uma coisa que a gente não falou também, que o autor... Pô, com certeza, não dá pra ficar fazendo só luta, senão, porra, enche o saco, né? E o humano que escreve aí, ele faz uma narrativa de entre luta e luta, ele constrói uma história, constrói relações, constrói personagens, principalmente constrói situações engraçadas, que são muito legais pra história, pra dar ritmo, né, cara? Porque às vezes ele tá pra lutar com o cara, só que o cara é muito rápido, então ele tem que preparar pro cara rápido. Às vezes ele... Isso é fantástico. Ele quer entrar num campeonato, só que o campeonato é dos caras experientes, então ele tem que compensar a experiência com treino. Antes, às vezes, de uma luta de verdade, ele tem que fazer o que eles chamam do spar, né? Que é a luta-treino, né? Com alguém que coisa. Então você tem spar, esse tipo de um negócio que nunca aconteceria, assim, de novo. Você pega um personagem muito gigantes, assim, e o próprio Ippo, tipo, ele já fez spar com o campeão mundial do mundo. É, óbvio, tomou um cacete. E fechando aqui, então, a parte sem spoilers, aqui, vamos dar um fechamento aqui pro cara que tá curioso, que a primeira pergunta que eu quero fazer pra galera aqui que leu o Hajime e tá aqui recomendando, essa galera de elite pesos pesados aqui, eu tenho uma pergunta aqui legal, assim, por que que vale perder tempo mangá de mais de 1000 capítulos. O que pra vocês mudou, assim? Fez valer a pena? Falar, caraca, velho, eu li 1000 capítulos e, poxa vida, valeu a pena. Não arrependo em nada. É a luta do bar. Não regreto. É a luta do bar. Ali eu falei, minha vida está completa, não preciso de mais nada. Porque assim, né, são, a gente bateu na tecla, são mais de 1000 capítulos, né, cara? Uma história gigante, mas não enjoa, não é cansativo. Óbvio, tem altos e baixos, como toda história, né? Impossível você fazer uma parada pra cima, senão acaba na lua e não é o que a gente quer. Chega, ele chega um ponto que agora, que é o ponto que mais ou menos eu tô, que é o 900 e alguma coisa, que você sabe que a gente precisa subir um próximo degrau, mas o autor tá segurando isso pouco, entendeu? Você sabe que tá na hora de ir pro nível 3 da parada e o autor tá segurando por outros motivos. Então fica um pouco arrastado alguns momentos. Mas assim, não chega a você querer desistir. Posso dar meu depoimento? Eu comecei a ler em janeiro. Agora. Porque, primeiro que eu tive sempre curiosidade de ler, porque todo mundo fala que é bom. E aí eu falei, vou ler, que eu quero... Pô, eu quero tanto depois, futuramente... Eu vou convidar vocês pra falar em outros aspectos lá. Opa! Olha aí. Tô com fome. Aê, firmeza no lance. Mas, eu vou falar assim, ó. Se vocês quiserem a sinopse, o comecinho, você vai lá no Projeto X, porque aqui agora o bagulho é só pra quem é. Olha aí, tá sendo. Já tá sendo. E aí eu comecei a ler, e assim, tudo bem, eu sou um pouco maníaco, eu devorei, né? Só que eu realmente, eu senti... lá pelo capítulo 600, 700, eu até falei, Cabeça, eu tô achando que deu uma caída, cara. E aí o Cabeça falou pra mim uma coisa que foi genial, assim, que ele falou assim, cara, isso aí foi feito desde 89. Ninguém leu. Você tá lendo, tipo, de uma 20 anos vez, né, em um mês. em um mês. Tipo, é óbvio que você vai cansar. O ideal é você parar um pouco, ler outra obra, pega um outro mangá, um outro quadrinho, vai jogar um videogame. Exato. Dá uma descansada. Ou você faz. Você faz que nem o camarada que eu conheço que leu em um final de semana. 20 anos. Nossa senhora. Nossa, meu Deus. Aí não leu, não, ele pulou, não. Né? Ele pulou muita coisa, que não dá. Ele pulou luta, ele foi pulando as páginas de luta, aqui foi um soco, o cara ganhou. Não, cara, dá uma descansada, vai ver outra parada, e eu fiz realmente é verdade. Isso. Aí eu comecei a ler outras paradas, comecei a fazer outras coisas, e aí surgiu aquela vontade, puta, eu quero ler voltar mais, eu quero saber o que vai acontecer, e aí voltei, e meu... aí eu tenho uma, assim, acho que é a síntese. Se fosse ruim, não duraria mais de 1000 capítulos. Pô, exato. Cara. Então, ponto. É assim, nenhuma obra... As pessoas não ninguém faz uma obra pensando que vai ter 1000 capítulos, porque ninguém paga isso, tá ligado? É. Só que a partir do momento que o cara começou a fazer e foi rolando, e a história consegue se desenvolver, ele abre o leque de personagens pra você conhecer mais, tanto do box quanto se divertir, porque eu acho que essa é a base de qualquer quadrinho, livro, filme, é se entretenimento, divertir. Né? Isso, exato, porque isso ele não vai te deixar mais inteligente, mas ele vai tirar daquele momento de estresse de trabalho, tá ligado? Você tem um dia filha da puta e vai falar assim, igual o Richard aqui, ele falou assim, pra caralho, trabalhei pra caralho, mano, tomaram o puto, sei que lá. Eu falei, mano, vai lá, ele vai sentar e vai ler um Hajime no Ippo, tá ligado? E vai dar umas cisadas e vai sair completamente desse estado de tensão, estresse de trabalho. E ele, mano, esse mangá, se você tem, o sentimento não é preguiça de 1000 capítulos, o sentimento é, caralho, mano, eu tenho 1000 capítulos que eu vou me divertir, tá ligado? É o inverso, você fica triste quando tá chegando perto, você falou, puta, taca. Eu como eu host aqui mais imparcial do dia, eu tenho que falar que o único defeito de Hajime no Ippo é ter um final alcançar, porque é triste alcançar. É alcançar, 20 né, anos você lendo a parada lá, e você alcança, eu falei, pô, despido, é agora, né? Mas você tem outras obras tão fodas e grandes como Hajime no Ippo. Eu posso citar aqui várias e várias. Tanto mangás também, que eu gosto de vários, assim. Mas eu acho que o Hajime no Ippo traz... Tem até um ponto que eu vou falar na zona de spoiler, mas tem um ponto que eu não sabia qual é que era do Hajime no Ippo, que é o começo, assim. Mas quando ele tem uma chave, que pra mim foi a chave, assim, que eu acho que me trouxe o sentimento mais, assim... caralho, ele ganhou, boa, tá ligado? Não é, você vê o maluco ganhando, tá ligado? Tipo, uma luta apertada, cara. Puta merda, cara. Dá uma alegria, assim, você vê o cara... É, e isso é logo de início, aí eu falei... Beleza, você vê, cê vê que o autor, cara, pega você e te coloca lá na arquibancada torcendo pro cara, né, cara? Olha que mão o maluco tem pra fazer uma coisa dessa. Eu falei isso pro Rhodes. A minha luta, que tem esse nome, é a luta que a gente já falou do Takamura pelo título japonês, que terminou a luta, eu falei, cara, é isso que eu quero ver. Essa é a parada. Essa luta aqui tem toda... Ela é uma luta bem curta, mas tem todo esse processo do cara tá mal, aí ele tem que virar e o cara termina a luta explodindo o maluco e você fala... Filha da puta, caralho! Porra! É essa luta, Takamura, cara, é isso. Porra! Às vezes você tá lendo, tanto você foi... Ai, caralho! Ou risada. Eu me pegava, nossa, às vezes, gargalhando. Ah, eu ri muito. O povo olhando pra mim, assim. Eu, mano, deixa... Vai se foder, A gente vai até falar, assim, dos momentos, cara, numa parte de mini-spoilers, assim, mas tem uns momentos... O cara é muito babaca, cara. Ele faz umas gracinhas. Ah, é. Não. E, assim, o autor, ele tem a capacidade de fazer uma... Principalmente página dupla, cara, que você levanta. Nossa, você tá sentado, você levanta e fala, puta, pariu. Velho. Essa que o Tono mandou não é uma página dupla, mas foi uma parada... Que delícia assim de mangá, cara. Ah, pô, show de bola, assim. E aí, uma última palavra pro cara que não quer tomar um spoiler. Eu vou... É assim, eu posso... É uma, assim, uma coisa bem rápida, que é assim... eu sou um cara que eu não leio muitos mangás, principalmente scan. Eu não gosto de ler, olha, scan. Aí. E o único mangá até hoje que eu tive a necessidade de sair do anime... tava passando e falar, cara, eu preciso ler mais que isso, foi o Hajime no Ippo, entendeu? Ele criou essa necessidade em mim. Eu nunca falei, cara, eu preciso muito dessa continuação, eu não posso parar, porque eu falei pro Rhodes, quando saiu a terceira temporada, começou a sair, eu falei, cara, eu vou começar e vou chegar na terceira temporada, né? Vou acompanhar o episódio semanal. Aí chegou num ponto que eu falei, cara, esperar o semanal já não dá mais. Eu preciso mais do que isso. Eu nunca tinha feito algo assim com mangá. Porque ele tem essa condução, que até o que o Pelota falou, cara, você quer mais, você quer continuar vendo a evolução, porque tem a... Porque terminou essa luta, você já sabe que tá vindo a luta do outro maluco, que é uma luta mega, sim, importante, cara. E aí o outro cara tá vindo pra lutar. E essa continuação é muito, não, boa, a motivação, entendeu? Da luta, não... né, cara? Porque acaba uma luta e às vezes já dá naquela. Acabou essa aqui, mas ó, já tem aquela, mano. Fica ligado. Isso, porque não para. E ele não gasta, apesar dele ter um pouco de lenga-lenga, ele não gasta muito tempo com coisas desnecessárias. Até eu falei com o Rod, eu achei estranho que os episódios de treinamento são muito, sim, rápidos. Alguns animes de esporte se estendem no treinamento, você vê episódios de treinamento e não sei o que. Ele não se estende muito nisso. Normalmente é um pouquinho de treinamento, um pouquinho de babaquice e uma luta da hora. Um pouquinho de treinamento, um pouquinho de babaquice e uma luta da hora. E esse ciclo, ele é gostoso, porque é um ciclo que, apesar de se repetir, obviamente, ele... Cada luta, cada treino, cada babaquice tem um significado diferente, tem uma implicação, conta uma história nova, entendeu? Eu acho que esse é o grande mérito. É algo que você quer continuar lendo e acompanhando, independente do que tá acontecendo. Você, cara, só quer mais. Muito, mais, muito mais, legal. Mais. Sim, eu sou aqui o último que posso falar, assim, porque eu sou meio que o pastor do Hajime no Ippo, cara. Eu saio disseminando pra tudo e todos. Pô, é igual mundo com isso. E falando, assim, de um negócio tão legal, assim, a gente não recomenda o que a gente não gosta de verdade, entendeu? E assim, esse esforço que eu tenho de querer passar, exato, pro pessoal que Hajime no Ippo, tipo, é a parada definitiva do Japão, óbvio, com suas devidas proporções, assim, não é à toa, assim. Pessoalmente, pra mim, que já lutei, que já fiz boxe, né, que já tive esse vínculo com o esporte também, é um negócio mais forte ainda, né? Então você pega um mangá de um gênero, pô, sensacional, que é o mangá de luta, né, que trabalha os personagens com uma dinâmica maior mesmo, né? Ele não tem tanto tempo pra trabalhar um psicológico, mas ele também sabe trabalhar. Ele pega e cria momentos, assim, marcantes, que nem a gente falou, são lutas, são situações, são piadas. Então, é um mangá, cara, que tem um kit tão completo, mas tão fechado, que dá tanto orgulho de poder chegar numa semana ou num mês e ler o capítulo, assim, com gosto, sabe? Sabe quando você lê uma parada com gosto e sai feliz e fala, caraca, velho, tô aí há anos e anos lendo essa parada e não enjoo, não canso. Cara, não para de me surpreender também, entendeu? Porque... Virou rotina, né? É, então, virou rotina. Agora, pô, exato, cara, vira um negócio que, pô, pelo menos pra mim, é que tô anos e anos nessa parada gigante, vira isso que o Pelota falou, vira rotina, sabe? Mais uma coisa do meu cotidiano, entendeu? Ficou tão natural e é tão bom poder ler uma parada de uma qualidade tão diferente que nem o Hajime no Ippo, porque, querendo ou não, a gente tem muita tranqueira que sai aí no mercado de anime e mangá. E a galera que consegue se destacar, fazer um negócio decente, cara, e fazer um negócio decente ainda que te cativa, porque, tudo bem, você tem os elementos genéricos que, pô, chama atenção e tal, mas tem que ter uma coisa X que te prega atenção, entendeu? E Hajime no Ippo, meu, de longe, assim, me cativou muito, assim. Se tem uma... Pô, eu vou citar Pequeno Príncipe aqui, porque toda Miss Universo cita. Olha aí, então eu também, cara, sou obrigado. Toda vez. Quem é quem boiou lá? Aquela para, porra. Não, então pera aí que eu vou citar agora o... Fala Alexandre macho, Frota aqui, o negócio. Macho, ele vai citar Pequeno Príncipe. Cita o Maguila. Tem que citar o Schwarzenegger, mano. Citar o Conan. Não é melhor citar o... Coitado, não é melhor citar o Rock, o Rock? Não, eu consegui! Eu consegui! E isso é o que você tem que falar quando chegar ao final da Hajime no Ippo, né? 30 anos da bodega e você leu. Mas assim, voltando ao Pequeno Príncipe aí rapidinho, que é aquela parada que ele fala pra raposa, assim, ó, que ele fala que você é responsável por quem você cativa. E Hajime no Ippo, pelo menos pra mim, é isso, sabe? É um nível de entrosamento tão legal que eu tenho com a história, de gostar dos personagens, de ver onde, de aprender coisas, assim. Eu já levei pra aula de boxe, assim, uma coisinha ou outra que eu vi no mangá, que, pô, deu uma diferença, o pessoal achou legal. Não, cara, isso é real, você treina. Pô, mesmo. Então... Eu mostrei os dois episódios pra mulher, ela me dava um soco, mano, muito forte. Então, assim, é um negócio que motiva, cara. E não é pouca você motivar assistir uma parada e você querer sair do sofá pra fazer a parada, entendeu? Então, caras, então ao toque de três toques de gongo aqui, a gente vai pra parada maneira que é poder comentar um pouquinho mais das situações da história, né? Sem se segurar muito pro spoilers. Então, podem vir com a sua conta e risco aqui. Tipo, a gente não vai, tipo, afundar o spoiler na sua cara também. Aqui a gente quer comentar cenas, coisas. Talvez não. mas assim, eu acho que pra Hajime específico, assim, tirando um resultado ou outro de luta, nada vai estragar tanto sua experiência quanto ver essa jornada. Porque são 20 anos de narrativa, verdade, né? E... Eu falo isso pra Lost. Ah, mas o final é uma exato. Bosta. Mas caralho, o final é uma bosta pra você. Não gostou? Ok. Mas o da porra, hora porra, é não é verdade, cara? Jornada... Eu tenho um problema com esses finais muito bostas, mas não vamos se estender nisso. Mas isso aí, toque de três gongos na parada. Voltando então aqui pra finalmente a área de spoilers, segundo round, olha aí. Mas aqui a ideia, óbvio, é aproveitar esse momento que é spoiler free, né, pra trabalhar melhor as nossas opiniões da obra em si. Então a gente vai separar aqui em duas coisas principais. Primeiro, óbvio, os momentos, que não tem como ler um negócio tão gigante e tal, e não ser marcado com certas situações. E segundo, aqui, uma impressão final aí do geral, né, e tudo mais. Eu posso começar porque a gente fez uma listinha aqui, né, das lutas. Eu acho que minha luta é a primeira. Olha aí, bem... É a primeira entre as selecionadas. Isso, exato. Então, o que acontece? O Ippo, eu comentei isso agora há pouco, antes, na zona... Que não pode, spoiler. E aí eu falei assim, ó... Tem uma luta que foi o que me prendeu pro resto. E foi exatamente a luta quando ele ganha o Rei dos Novatos do Leste, do Oeste. Não sei exato. Qual que é a região. De um hemisfério aí. Do leste. MC do leste. Da leste. Gente, oeste, MC da leste. Da leste. Eu só entendi porque, porra, o Japão, mano, o Japão devia ser norte e sul. Não, né, é verdade? Boa bagunça, velho. Porque... Será que o mundo tá virado e a gente lê o Atlas errado? É mais com questão de rivalidade entre as duas cidades, Osaka e Tóquio, né? Por causa disso. É. E Tóquio. Boa. É tipo São Paulo e Rio, né? Bom, e aí eu peguei e falei assim, vou ler qual é que é, né? E aí começou o campeonato, né? E começou a rolar. Aí tem a luta com o Negrão, que é a luta que eu falei que eu queria que o Negrão ganhasse. Pô, né? Jason. É, o Jason. E a América falei, pô... Ficou com dó. Pô, que mano, dó do cara, é, né? O cara é mó humilde, pô, pajo, que ajudar a mama. Mama. Nice guy. É, mó nice guy. Eu falei, pô, esse negão tem que ganhar, velho. Eu sempre torço pros negão, né? Aí eu falo, até no pornô. Tem que dar pau nesses japonês aí. Sempre, sempre. Até no pornô. Aí, olha só. Aí eu peguei e falei assim, ah, beleza. Aí foi andando, andando. E beleza, mano. A luta final... Que ele luta contra o Mashiba, né? Tem toda a luta, tudo. Mas quando ele ganha, mano, que é tão tenso e tão. Porque o Mashiba. É, o Mashiba ele foi envilãozado, então, né, nessa luta, ele é, né? O malvado. É, porque é ele, arrebenta o Miata. Exato. Né? Na verdade, ele ficou como visto malvado, porque isso, ele é o cara que é o cara que fez o que podia fazer pra tentar ganhar. Mas ele faz não, isso por uma aí regras. Outra. Exato, vai lá, exato. O George Midorikawa coloca lá o background do Mashiba. Que perdeu os pais e tá. É. Isso só depende dele, todo mundo traiu ele. Mas ó, quando eu vi esse maluco, eu falei, pô, Rods, ele tá lutando com um cara mal. Aí o Rods falou, não, vai contar cara, a história espera dele. Que vai contar a história. Terminou a história dele, eu falei, é um cara mal, só que com história. Porra, você tá sacando. Sabe o que é o pior? Como o Ipo tá, né? Primeiro, ele prometeu, o Miata prometeu que eles iam se enfrentar no final, que é um clichêzão de anime de esporte e luta, né? O rival se enfrentar no com final. Com certeza. Sim, o Mashiba dá um empaca foda no Miata e trapaceia, né? Pisando no pé e rompendo o ligamento. Uhum. Outro detalhe, a irmã, ele tá gostando da irmã dele, só que na época ele não sabia. Porra, que né? Era. Não sabia. Puta vacilo. E outra, e vai, se você for ver a luta do Ipo, é a primeira, uma das primeiras vezes que você vê ele tão puto que ele bateu numa máquina de refrigerante e fez um rombo nela, entendeu? Ele quebrou. Exato. Com os punhos. Ah, não, com luva? Sem luva, deve ter quebrado tudo ali. E outra, se você vê a luta dele, você pode até contar o que acontece com o Ipo pra ganhar do Mashiba, né? Sim. Ele arrebenta a mão dele, arrebentando com tudo. Não, ele quebra mano... o braço, ele dá fratura ele... interna no maluco, hemorragia e tal. Não. Mas isso aí tem uma coisa meio maluca, né? Que ele tá sacrificando... Detalhe, ele tem 17 anos. Não, detalhe, ele tá sacrificando a vida de 50... boxeador por causa de uma lixa ele pessoal, podia ter se ferrado, né, cara? E outra... E Ebobloque é válido, ele não tá roubando não, tá? Isso não pode. É. Bom, aí eu sei que mas assim, a minha pega foi... Ele passou pelo negão, passou pelo aquele cara que vira um monte de braço, um monte de cabeça. Hayama, o shotgun. É o Hayama. É o cara do shotgun, é o babaquinha que todo mundo... Ai, é, o que agarra. É. Babaca. É o Luan Santana do boxe. É o Luan lá, Santana. Mano. Aí ele faz contra esse cara aí, que é esse aí, é o talento, né? Que aí é surpreendente quando ele ganha. Mas eu acho que quando ele ganha, foi quando eu falei, pá! E caralho, detalhe, né? Mano, que... Querem mal. E aí eu falei assim pro Rods. Eu falei assim, Rods, mano, o cara foi campeão. Aê, velho. O Rods falou, é tetra. É, eu mandei o é tetra. Aí mano, o Rods falou, aguarda o smash. É, ele falou assim, ó. Aguarda dá o smash. Dá segurada aí que tem muito pra vir. Eu falei, puta, eu vou ter essa porra agora. Não, e é um tesão você ver, tipo, o cara ganhando, tipo, um campeonato. Porque tem muitos campeonatos, né, velho? E quando o cara chega numa luta de decisão, né, velho? Você vê uma luta, vamos chamar de luta tipo nível de final, assim, de campeonato, né, cara? Você vê a emoção que o cara conseguir fazer a parada, do que o evento em si, cara. Puta, a adrenalina é sensacional. Você sai felizão. Nossa, e além disso, essa é uma das lutas, talvez, dentre a várias do Ipo, uma daqueles que ele tava mais em desvantagem e que se fosse talvez em outro, sei lá, outras 10 vezes, ele perderia 5 das outras 10 que ele lutasse, entendeu? Ela foi uma luta que você sente que ele poderia ter perdido a qualquer momento. Só ganha pela isso é legal, assim. Dele. E outra, se você for ver outros sparrings com o Mashiba, ele perde. Mas por que que ele perde? Porque a motivação dele, eu vou me sacrificar, mas vou levar você junto. Não, e depois que o Mashiba perde, ele cria a motivação da vida do Mashiba é ganhar do Ipo de novo. Ganhando. É ser mais mal, só que agora com o Ipo, que é pegar a minha irmã e ainda ganhar de mim. A segunda, e a outra segunda motivação dele é, eu vou empacar essa foda, esse filho da puta. Minha irmã não, velho. Você quer pegar a minha irmã, mano? Tá louco? Irmã não, porra. Não, e detalhe que o Ipo até hoje mesmo ganhando, ele morre de medo do machismo, respeito, porque ele é mau. A luta que eu escolhi é a luta também de um dos meus personagens favoritos, que é a luta do Ippo contra o Vogue na final do torneio Classe A. É, essa luta ela tem um peso interessante porque é o seguinte, até esse ponto, o Ippo ele foi o rei dos novatos, né, do Japão. Ele era um cara que todo mundo, olha só, esse cara, cara tem potencial, bate ele foi forte, né? Do campeonato. O cara bate forte, ganhou do Mashiba, que era um cara mal. Mas ele não era nada, assim, ele ainda não era um cara... Ele era um cara, ok, ele era uma expectativa. É, ele chega nessa final de campeonato contra um cara que ele foi, tipo, campeão mundial amador. E que ele nunca tinha perdido. Não, ele não, se não me engano, ele nunca tinha perdido até essa luta. E ganhou fácil. Esse cara é foda. E além disso, o Vogue, ele tem esse personagem é uma coisa assim... Ele é, dentro do Hajime no Ippo até aquele ponto, o personagem mais equilibrado. Ele, assim, ele é o talento puro e treinado até o topo. Então, quer dizer, ele é bom de... Ele é russo, mano. Ele é russo, pra começar, mamadeira de vodka. Dando pilão. Pra ser mais clichê, pode ser Vogue, Zangief, Perestroika, vodka, né? Pra piorar. Perestroika. E detalhe, Perestroika aparece no Hajime no Ippo, porque também tem história lá dentro, o cara manja. Mas então, aí o que. Além do Vogue ser tipo talento puro, treinado no topo, sendo bom tanto no Outbox quanto também, no Infighter, quanto esforçado, além disso, ele é um cara bom, assim, você vê que ele não é só um maluco que quer sair batendo, ele tem uma boa personalidade, ele tá ali porque ele quer ajudar a mãe dele. E ele, cara, ao contrário, por exemplo, do Sendo, que é um personagem que a gente vai falar, que só quer matar outros malucos, como o Takamura, como o Sendo, ele tem dó, cara, porque ele não quer... Ele já aposentou outros boxeadores e ele tem dó de bater no cara e fala, não, eu não quero acabar com a carreira desse cara. A motivação de boxe do Volker é diferente, né? Oh. Ele luta boxe porque ele quer dinheiro pra salvar a mãe dele lá, que tá no hospital e tal. Mas Que tá na Rússia, bebendo vodka. É engraçado, porque ele fala assim, por que você luta boxe? Ah, porque eu quero comer uma sopa pra... Então ele só queria uma sopa pra nós. Com a minha mãe dele fizer essa sopa pra nós. Sabe uma coisa interessante do Vogue? E assim, Vogue, ele utiliza o mesmo ideograma pra lobo também, né? E outra, e mais pra frente, isso, quando ele descobre esse gosto pelo boxe de verdade, porque antes ele não gostava, ele achava uma coisa violenta e estúpida, às vezes, né? E outra, eu tô ganhando dinheiro machucando pessoas. Ele não achava isso legal. Quando ele tipo, mais pra frente, ele fala, eu tenho que me tornar um lobo, eu tenho que largar qualquer condição humana pra ganhar, a caçar o cara. Caçar, né? Tipo, meu Deus, ele mostra a verdadeira, mas, o assim, verdadeiro Vogue Zangief, né, pra todo mundo, né? Essa luta, ela é demais em muitas coisas. E primeiro que é uma luta que você fala, cara, fodeu pro Ippo. Já era, não tem volta. E além disso, a batalha principal, nesse caso, não é... Muitas vezes a batalha é sobre personalidade dos lutadores. Nesse caso, não. Porque os dois têm uma personalidade muito própria. E, na verdade, os dois estão seguindo... eles estão seguindo objetivos, assim, que não são conflitantes. O conflito tá entre o Kamogawa e o técnico do Vogue. Porque o técnico do Vogue, ele fala, cara... Boxe é talento, treino e perfeição. Enquanto o Kamogawa, ele tem esse discurso de coragem, Yamato, de acreditar, de vontade. Ele fala. Yamato Tamashii. Esse é o embate ao ponto que depois é uma frase que até o Rods falou, que assim, se o Vogue, se uma coisa que eu não, o técnico dele fala, se tem uma coisa que eu não ensinei ele, é a cair. Quer dizer, o Vogue, ele não estava acostumado a encontrar alguém da altura dele e acabar perdendo, caindo. Cara, você viu aquela parte? Ela realmente uma luta de vontade e consciência, porque eles estão lutando e ele fala momento matriz. Isso. O momento matriz numa luta é quando você começa a ver tudo meio lento, sabe? Você tá tão imerso na luta e em movimento, você não respira. E aí vira esse negócio do Yamato Tamashii, porque começa a dar cianose nos dois, né? Só que quem treinou mais, quem aguenta mais, quem tem mais experiência como boxeador profissional? O Ippo. Porque vale lembrar, né? O Vogue, ele era tudo aquilo, mas ele ficou famoso onde? No boxe amador. Sim. Mas isso depois você vai ver que o Vogue é o que chega mais longe, mais rápido desse primeiro antro. Uma coisa que eu queria colocar que é bem interessante, essa luta, ela tem uma marca bem interessante pro Ippo. Porque o Ippo, ele era aquele cara, como o Cabeça falou, era aquele cara forte, ok. Mas ele não tinha nenhum golpe Não, na verdade ele tinha um. Na luta, o Liver Blow, na verdade, é o golpe que normalmente mata outboxers, né? Que é o Liver Blow. Você golpeia com força diretória do seu punho, e tirando que o Ippo parece um pedaço de tijolo voando na velocidade da luz em cima de você, né? Ele gira o corpo e acerta no, no, numa parte onde não tem tanta proteção, que eu acho que é o fígado da bexiga fígado. E as costelas. E quando você toma esse golpe, normalmente você mija sangue, tem ideia. Alguns dias. Alguns dias. Mas isso, você tinha visto o Vogue, ele tinha o White Fang, o White Sendo Fang, tinha o Smash, tinha o maluco do, da Shotgun, o Mashiba tinha o Flicker, que eram golpes característicos. Aí o Ipo tem o Gazela Punch, que infelmente foi esquecido até aqui. Mas eu nunca mais ele usou essa porra, realmente. Soltar, mas foi da hora. Não, ele vai usando até o Dave Shiro. Depois disso, porra, esquece, né? Gazela Punch. Essa merda não funciona mais. É que nem carro, né, velho? Você começa com um ruizinho, aí depois... Não, e você viu como ele usa... A primeira vez que ele usa isso, eu pensei que ele ia sair voando com o Shoryuken, sabe? Ele não ia parar ali, velho. Ele ia isso, voar. E além disso, é muito maneiro porque o Vogue, ele defende esse golpe, tipo, no último segundo. Ele fala, o senso de boxe dele é impressionante, né? Tipo, é um golpe que ninguém tinha visto, o Ipo nunca tinha usado. E ainda assim, o cara tem, tipo, o reflexo de conseguir parar e não tomar o dano total. E normalmente, total, os golpes do... Sabe por que o pessoal não sabe mais esse golpe? Que são golpes da idade de ouro do boxe, 1920, 1930. Ele viu isso... em revista, talvez, ou ele viu em algum lugar, mas isso é muito velho, são golpes velhos que ele aprende, né? Ninguém sabe disso aí. Exato. E o fim dessa luta, ela acaba colocando o Ipo no lugar de muito destaque, assim, né? É, eu acho que é o primeiro título, eu acho que dos títulos iniciais, óbvio, antes da grande escalada nacional, é o grande título, respeito, que a galera fala, né, caralho, cara, classificou, olha esse cara, pro, né? Japão, né? É o classe A, é pra fazer um pro Japão. O japonês, é. Dos lutadores mais promissores, fora o cara do título, é, né? Gerar pessoas aptas a desafiar o cinturão japonês, né? Exato. Ah, e tem um detalhe, né? O Vogue, depois, quando o Kamogawa fala assim pra ele, ó, o Ipo podia ter perdido. Por quê? Ele rebentou ele. Na verdade, o que o Ipo enfrentou não é o verdadeiro Vogue Zangief. O verdadeiro Vogue Zangief é um lutador misto e outboxing. Exato. Se ele tivesse mantido a distância e dado counters, ou do jeito de estilo dele normal, nas Olimpíadas, ele poderia ter ganho por pontos. Só que o que acontece... Não teria dado nocaute. É, o Ipo e outro detalhe, não ele fez isso nele. Porque, como ele tava em outra terra, no Japão, ele explica, pô, se eu ficava usando isso, eu nunca vou ser respeitado nessa terra. Então ele quis ir pro infight, contra os melhores infighters do Japão, né? Exato. A minha primeira luta aqui, meu primeiro momento marcante, vai ser a luta de dois caras maus. Mais maus. Mais maus. E é um recurso muito legal, né, cara? Porque geralmente vilões morrem. E no Hajime no Ippo, como a gente tá falando de boxe, os caras continuam na ativa. Então, ele é uma luta de dois caras que, tipo, se destacaram porque os caras são maus, óbvio. E eles também são um pouquinho maus, né? Ô, Rodi, se houve algo próximo de morte, pô, aconteceu aí. Isso é muito legal, porque, assim, todo começo de luta, eles tematizam com um cartazinho e tal. O cartaz caos. Dessa luta foi caos. E só... É o ceifador versus... Não, pera aí. É o ceifador contra o dragão invencível. É o dragão invencível e imitado, acho que... Não, mas é demônio também. São várias alcunhas maléficas. Não, os caras... Mas eu tô falando aqui primeiro do Mashiba Ryo, né? O cara mal do começo do anime aí, que tem o Flicker Jab, o pessoal conhece bastante. E outro cara mal, que é o Sawamura, que é um brigão lá de Okinawa. Não, é... Ele é de Osaka também, eu acho. Ele é de Osaka. É Osaka, eu falei errado, perdão, eu confundi. Esse é filho da puta. O Sawamura, você consegue resumir ele naquele quadradinho, naquele quadro, porra, da cotovelada. Aquela parada é o agressiva. O cara bate em mulher, bate em cachorro, bate em velhinha, bate... Exato, e é boxeador. É porque o Sawamura, se você for ver, ele é um sociopata de verdade. Sim, é um sociopata que ganha licença pra bater em outras pessoas, né, velho? E o cara ainda tem esse trauma da infância dele lá, que os pais morreram e tal, e o cara fica nesse desejo de solidão, né, de é outra, não conseguir achar o lugar dele. A história dele é esfaqueou o pai dele, né, parece. É, então. O pai dele era bêbado. A parada do Sawamura é legal também, porque quando ele é apresentado pra você, ele é apresentado como um cara que é um monstro que não treina. Ele não faz treino, ele é talento e briga de rua. Contra o Mashiba, ele já começou a treinar. E parece fala, que cara, parece que parece que os dois se respeitam, né? Se respeitam, né? Porque os caras são muito pique, puta, são muito eles bolados, né, velho? Não, mas aí a gente tá esquecendo da coisa principal, né, mano? Que é quando esse Sal Amura. É, esse cara aí, quando ele dá um tapa, dá um empurrão lá na irmã do Mashiba. O Ipo fica louco também. O Ipo fica bravo com o cara, né? Porque ele não respeita o boxe. Aí agora você pega tipo o Mashiba, que o cara já não é o mais amigável da parada. E ainda bate na irmã dele, velho. Maluco, essa luta me deixou muito hypado. O Mashiba tinha uma coisa na vida, a irmã. O maluco foi lá e bateu. Não, e assim, e falando, isso a gente tá falando aqui da preparação da luta, porque a luta em si, cara, é de tirar o fôlego. Você vê dois caras, tipo, muito absurdos de forte, é uma categoria de peso de pessoas altas, então a luta é toda a distância, né, porque o Sawamura tem o lance do counter, e o Mashiba tem o lance do ritmo, do flicker jab, né, da parada de golpes meio que chicotes, né, do personagem. E a luta toda, cara, você tipo, não consegue respirar, né, tanto que os próprios personagens lá falam que fica silêncio no ringue, você só ouve as luvas batendo, porque a parada é sinistra, cara. O cara fez um climão tão absurdo no mangá que eu não vi igual, tá ligado? O cara pegar tipo dois vilões, não vilões, né? Mas assim, anti-personagens, né? E eles são muito parecidos, né? Eles são antagonistas, né? Grande antagonista. E colocar os caras pra brigar. Meu. E isso que foi, pelo menos pra mim, inovador. E o resultado, o final dessa luta, cara, é cemitério. Essa luta, ela vai da ponta mais extrema do refinamento do box tech ao mais baixo da luta de rua, cara. É inacreditável. Porque como os caras são estouradões, no começo eles começam a lutar boxe e depois pensam, porra, não tá, boxe só não vai resolver, eu não vou conseguir espancar o cara só com boxe. Então é cotovelada, é cabeçada, rasteira, chute, joelhada, é golpe sujo, rasteira, capoeira. Não, e o legal é o comentário do Takamura, né? E aí, o que você ia fazer? Cara, com certeza ia dar um chute com os dois pés e o DDT. Eu ia dar um DDT no maluco, velho. Sabe? DDT é o golpe de luta livre, sabe? É o canga-pé de luta livre. Não, ele dá um monte de luta, golpe de luta ele livre. Ele dá um suplex no Aoki, né, velho? Parece que ele assiste na TV e testa no dia seguinte no Aoki, todo dia. Mas, cara, Não vai ter vencedor. Não, e outra, você viu que quando o... E o Mashiba gosta, né? Poxa, cara, eu tava querendo sentir isso de novo. Ele fica feliz porque o objetivo da luta dele é voltar a ter sangue de sangue. Ele tá ficando bonzinho. Outra, ele tava triste porque a torcida tava começando a torcer pra e ele. Outra fica, e é muito estranho, porque quando ele leva uma cabeçada, ele fica com um chifre. O galo parece um chifre. Eles começam a chamar ele de Yoni. O demônio. E ele começa a rir e parece que tá... Yoni, e ele pinta tudo de preto, o Morikawa. Parece que tá chovendo sangue nele, sabe? E eu não vou nem alongar tanto no resultado da luta, velho. Eu vou falar que o resultado da luta deixa o estádio inteiro em silêncio, velho. De tão sinistro que é o B.O. Estavam querendo chamar a polícia, cara. Mas vamos pra coisas felizes aí, a próxima luta. Acho que meu momento de aparecer por aqui. Então, eu quero falar sobre um personagem que a gente nem se focou tanto até agora, mas que pra mim é um dos melhores personagens da obra. Gakimasu. Que é o Itagaki. Itagaki Masu. O Itagakin, né? Quando eu vi o robô, né? Itagakin. Muito bom. Cara, o Itagaki, ele também tem uma boa parte cômica devido à família dele, não, é que são piadas bem ao japonês, porque eles fazem piada estilo coisa agressiva. É isso, é piada, é tipo, é o pra sódia japonês. É. O cara fazer... Exato, então. É pra sódia japonês. Exato, trocadilho do carinho. Aí, deixando essas coisas de lado, eu quero falar da luta... Que é do Itagaki versus o Roshi. Essa luta simplesmente é a do Rei dos Novatos, né? Do De todo o Japão. Isso. Cara. Quando ele desperta. É quando ele desperta, exato. Mas peraí, essa luta não é que assim, ele é o rei do Japão, não, né? Porque... Peraí. A do rei dos novatos, ele não disputa. É isso. Ele isso, larga por causa do punho. É que valeria igual a do rei dos novatos, porque ele ia disputar contra ele, isso, entendeu? Tá. Mas valeria igual fosse essa, porque são as mesmas pessoas. Aí o que acontece? Cara, o Itagaki, ele treina absurdo pra essa luta, cara. Absurdo. E nessa luta, pra mim, é como falam na obra. É a primeira luta do Itagaki. Do gênio Itagaki. Porque ele desperta naquela luta. É muito bom. Ah, e outra coisa, detalhe do Roshi. O que é importante pro Itagaki é o seguinte: o Itagaki, ele tá atrás, ele veio no Ippo não só como um amigo, mas sim um rival, né? Um cara a ser batido. Só que tem um problema: quando o Roshi chega e fala pra ele, se eu ganhar essa luta, eu posso te desafiar. Chegou pro Ippo, né? E totalmente desrespeitando o Itagaki, né? E o Ippo fala assim: pode sim. Por quê? Porque ele confia que o Itagaki vai ganhar. Exato. Exato. E outro detalhe do Roshi, que ele ganhou todas as lutas com o Ippo. A gente esqueceu de falar isso, que o Roshi é um cara do karatê que zerou todos os ginásios, tava triste e foi pro boxe, velho. Cara, ganhava só com golpe. Ele ganhava com o golpe mais básico do karatê, que é um tsuki, né? Que é uma perfuração. Que é o soco. O soco do karatê, ele é um pouco diferente do boxe, né? Ele meio que ele coloca segura a pressão do ponto em um ponto só e é um soco, né? de respiração, exato, né? O cara tem que soltar o ar na hora de respiração. De fazer a para. Uhum. Tanto é que quando começa a luta, o Roshi, ele vai socar o Itagaki, e o que acontece? Todo mundo pensa que ele não vai desviar nem nada, então todo mundo já falou: puta, acabou a luta agora, acabou agora. E na verdade não. Ele começa a ver os movimentos do Roshi, tipo, plenamente. Devagarzinho. E devagarzinho. Era como se ele tivesse em câmera lenta e o Itagaki, tipo, que é pra mostrar que a percepção do cara é absurdamente além do que os caras têm. E o cara já é um peso pena, que é um maluco magrinho, rapidão, tá ligado? Isso. Ainda pega o cara rapidão e bota, tipo, ele na velocidade da luz. Ele é a personificação do talento, né? Ele é como que ele explica isso. Porque que tá vendo lento, não é porque, é mangá, não. Ele vê lento, é assim, eu tô vendo os olhos dele, pra onde ele vai socar, tô vendo os músculos dele, eu tô vendo a expressão dele, isso. Tô vendo realmente o braço dele, pra onde que vai, e ele... É a percepção de um atleta além dos caras de nível comum, assim, e tem gênios mesmo que fazem essas paradas, né? Não, e você acha que ele vai tomar um pau cabuloso, tem demais. Detalhe, você vai falar... todo momento você pensou, não, agora vai. Agora mas vai. Mas aí, tipo, você percebe que no metade da luta pra lá, o Itagaki, ele percebe, meu Deus, era isso que eu sempre quis. Isso é o boxe que eu perseguia, cara. E tipo, ele começa a ficar feliz, ele começa a sorrir, começa até falar, tipo, agora eu tô aqui, tipo, é excepcional. Mas, pô, Itagaki vs Roshi, lutão, mano, lutão. Nossa, demais, cara, demais. E é uma das lutas mais curtas que eu acho que tem no mangá, são 4 capítulos. Não, tem uma do Takamura que ele ganhou. Tirando as do Takamura que ele ganhou. Ok, ok. E o legal dele é que depois ele começa a imitar todo mundo. Ele dá jolt counter, dá cross counter, dá liver blow. Depois do Itagaki, assim, já que a gente não vai ter mais tempo, ele vai ter um momento dele que é o torneio da velocidade. Ele vai pegar só manos rapidões. O Speed King, né? Depois o Itagaki vai estar no torneio de classe A. E o torneio de classe A só dá nego veloz. Só dá nego veloz e pessoal que o Ippo quase aposentou. O cara sabe construir história, né? Eu vou bem pra frente do mangá, né? E eu vou contar uma das lutas que eu mais gosto, que é uma das lutas que eu mais gosto, mas também é uma das mais clichê que eu já vi na minha vida. De mangá de artes marciais em boxe. Eu achando que de mexicano só tinha os caras lá que lutavam, não. Cara, e tem novela também. É, você matou meu pai. É tipo o Indigo Montoya, você matou meu pai, agora eu vou matar você. Entendeu? É basicamente isso. Então, a luta dele, o background dele é bem clichê, mas interessante, né? Que ninguém falava, como falava, ah, o pai do Miata era um lutador muito talentoso, que ele tomou um soco de sem querer, de né, que eles chamam, o Sucker Punch, né? Isso. E ele acabou, ele quebrou a mandíbula, se eu me lembro. Exato, né? A mandíbula. Isso torna a parte de baixo totalmente suscetível a quebras maiores e cada vez pior, infeccionando. Isso acaba com a carreira. Só que ninguém contou também que, graças ao counter que o pai do Miata, que não tem nome, ele chama de pai do Miata, né? E tiro só. Né? É, pai tiro, do pai do Miata. Tiro pai, é que nem o Bob pai, Bob filho. Pai, né? Tiro Bob pai, tiro filho. Bob pai. Ele acerta um counter na têmpora do Hakun Guy, né? É, Hakun, é o Hakun, né? Assim, isso, é o Hakun, né? É Hakun. Roy, Hakun. É Randy Roy, né? E ele acaba, depois de alguns dias, dando morte cerebral no cara. Sim, e aí os dois moleques criam meio que um ódio a situação de um do outro, né? E isso depois se... E assim, é uma luta... Se concretiza naquela luta. É uma luta show, porque isso, os caras têm um vínculo familiar pra essa luta acontecer, e a luta que barra o Ippo de lutar com o Miata também, né? Que é muito importante também falar isso. Porque essa luta, depois disso eles falam, cara, não vai ter mais, tipo, adeus. Não vai dar mais. Tipo, essa nossa rivalidade ia rolar agora, a luta final, né? Que poderia, sei lá, acabar, o Ippo até falou em aposentar, mas aí depois que essa luta não rolou, eles falaram, não, agora já não vai conseguir mais, a gente vai ter que se separar agora. Sim, depois cara. Dessa luta que não ocorreu. Não é separar, calma, a gente fica zoando que tem homossexualismo, mas não tem. Calma, não é... Caminhos separados. Calma, não é hoje. Segundo ponto dessa luta, né? A gente vê um padrão do Miata, né? Que é... Estou batendo muito nesse cara. Muito, muito, muito. Parece que vou ganhar fácil, mas aí a gasolina acaba. E esse é o ponto final. Aí eu apanho muito, muito, muito, muito, muito, e dou um counter que vai te derrubar. Esse é o padrão é o anti-Ippo, né? O Ippo apanha no começo, isso. Depois você arrebenta o cara no final, né? Porque o cara tá cansado. O esquema do Miata é o contrário. Ele arrebenta o cara, mas depois ele cansa. Ah, e outro detalhe muito engraçado. Lembra do treinador do Hakun Boy? Quem que ele parece? Uhum. Ele parece demais o Don King. Cara, muito, muito filha da puta do boxe, né? Que rouba dinheiro, que é um cuzão do caramba, que fudeu com a vida do Tyson. Don King. Era o produtor do Mike Tyson. Olha o cabelo dele. Ele parece muito com o cabelinho dele. Olha o jeito dele, como ele compra os lutadores. Parece que ele tinha alguma coisa com o Holyfield também, que odiava ele. E ele pegou esse ódio pelo Miata, né? Porque ele virou o arquirrival do Miata e do pai do Miata, né? Derrubou quatro caras, né, parece. Sim. E esse foi o último cara que trouxe. Essa luta, eu vou ser sincero, assim, quando eu terminei de ver ela me deu, tipo, eu não gostei dessa luta. Acho que das lutas principais é que eu menos gostei. Eu precisei parar, porque, assim, cara, me irritou um pouco a questão do roteirismo. Porque, assim... Eu não tenho problema com o golpe, o último golpe que vira a luta. O problema é que eles foram construindo uma situação do Miata tão ruim, tão ruim. Ele tava com a costela quebrada, a mão direita fodida, sem fôlego nenhum. Ele tava realmente sem condições de ter ganhado aquela porra. E o Randy, ele não tava com uma sequela séria. Tipo, ele tinha apanhado, É engraçado que sequela séria, né? Sendo que o Miata desligou o cérebro dele duas vezes. Ele podia deixar esse filho da puta no coma. Na verdade, não, assim, né? Quando você toma um nocaute, cara, seu cérebro tá todo fodido, velho. Você desliga o ser humano. É como se você tirasse a tomada do ser humano. E outra, tem uma coisa pior, né? Que parece Cavaleiro do Zodíaco, o Randy Boy, né? Porque é só uma confusão craniana. Não, de boa. Eu bati naquele pilar e caí de cabeça, mas tá de susto. É só um arranhão leve. Tá tudo bem. E aí, tipo, no final ele dá o Counter Croc Screw Blow Explosion of Doom. E ganha, tipo, falei, cara, sério, não precisava ter construído todo esse dramalhão pra ele poder virar com golpe no final. Eu já não me pelo menos ter colocado adiantado aquela parte do pai dele, sabe? Que ele faz a mesma fita do pai. Uhum. E parece. Assim, eles podiam ter cortado alguns episódios do deixasse a luta mais equilibrada, tanto o Handboy batendo no Miata, tanto o Miata batendo no Handboy. E aí depois tem aquela revelação, né? Ó, pai, agora eu tô lutando por mim, não mais tô vivendo seu sonho. Fiz a minha parte. E aí ele fala, eu não sei. E o próprio pai dele foi fala, isso que né? tirou da luta. É o debutante. Mas essa me forçou, porque assim, o Miata, ele apanhou muitos. Ele, sabe, o cara virou você e falou, ó, agora ele não ganha mais. Ele já deu. Tipo, ele não me deu mais possibilidade, aí do nada ele tira o teu Zex Machina do céu, o Cox Crew Blow, é, o Heart outra Break coisa, Shot, né? E ele fez isso de primeira, né? E outra. É. E aquele negócio do raio vermelho, né? É muito estranho aquilo lá, né? Pô, o cara ficou parado pra tomar um counter praticamente. Eu tô vendo um Kalagão vermelho, acho que eu vou ficar na frente do trem. É isso que aconteceu, sabe? É, parecia uma mosca, sabe? É uma luz tão bonita. Pum! Batata. Entendeu? O trem atropela o cara. É, você sabe que hoje algum, assim, eu enxergo um pouco com o radical das coisas. Hoje em dia, eu acho o Miata um bostão, tá ligado? A minha parada com o Miata é que toda luta que ele assiste, ele tá numa parede, olhando. É, ele tá numa parede. Ele sempre é o Ikki de Fênix, né? Ele tá lá, não, eu não sou amigo de vocês. 5 minutos depois ele tá sentado com todo mundo conversando, né? É muito fresca, velho, é muito... É, o mais interessante nele é o... Assim, o interessante do Miata são as técnicas muito científicas e bem acuradas, certo? Tipo, bater num ponto certo da cabeça que queixo, você consegue derrubar, o queixo, né? Porque ele não é um cara que luta com ele diz que tem talento, todo mundo diz que ele tem talento, né? Mas ele não tem a parte mais importante, talvez, do boxe, né? Que é a força, cara. Então, é engraçado, que ele tem? Né? Ele tem que usar essas táticas, né? É, ele não se acha tanto um talento, mas entendeu? Parte da força ele dele acha também que o Ipo... tem a ver com peso, né? Que tem o controle de peso e tal. E a convicção também, né? Exato. E o controle de peso e a convicção dele. Mas é engraçado como os dois se veem, o Ipo e o Miata. Não, não é amor, não é amor que vocês vão querer que eu fale, não é isso. É questão do seguinte, é. O Ipo idolatra o Miata pela técnica, né? Que ele sempre quis ter. E enquanto o Miata, ele... Não é que idolatra, mas ele respeita o Ipo, porque o Ipo é uma fanboy, né? É um fangirl, né? É, o Miata fala assim, poxa, é como se assim, Deus te deu esses punhos que parecem tijolos voando na velocidade da luz, entendeu? Que é muito fácil você derrubar mesmo tomando muita pancada, né? Enquanto eu, se eu tomar um peteleco do vento, eu caio no chão, entendeu? A não ser que seja o maluco que matou o meu pai. Aí eu vou aguentar o mundo. Aí eu vou aguentar o mundo e vou te dar um corkskill blow no meio da sua cara, que provavelmente vai te deixar em coma, mas é mangá e ninguém quer morrer, né? Tudo bem. Provavelmente o Randy Boy Jr. morreu. Porra, 3 dias depois. Não falaram mais, né? Mas pulando essa primeira etapa aqui, pra quebrar um pouquinho rapidinho, uma coisa que Hajime no Ippo faz muito legal também são os momentos engraçados. Então, pra quebrar esse ritmo das lutas e tal, a gente separou aqui um momento de vários engraçados que tem na obra que a gente achou legal destacar e tal. Pô, a Hajime no Ippo não é só luta, né, cara? É que a gente falou, a construção de personagem, e pra fazer a construção de personagem boa, tem que saber fazer uma zoeira. E o cara sabe. Tem. O cara manja muito. Quer começar? Quer começar, ô cabeça? Cara... desde que eu comecei a ler o Hajime no Ippo, uma parada que me falaram é assim, ó, cabeça, você tem que esperar o capítulo do bar. Aí eu esperei, eu aguardei, eu segurei esse sentimento. Quando chegou, quando terminou, eu falei, cara, foi pra isso que eu vim até aqui. Tudo que eu vi, eu fui preparado. Porque ele tá lá no capítulo era... 930 isso. E pouco. É, tipo, é 930, uma cacetada, chega essa parada. Tudo que você viu até ali te preparou pra esse episódio que eu chamo da luta do bar. O que aconteceu? O episódio é o seguinte. Tava tendo uma luta do... A luta que teve antes foi do Ippo? O Ippo lutou com alguém? Foi o Takamura. Foi o Takamura que acabou... O Ippo tem uma luta com um cara que ele acaba... Ele fala mal de todo mundo que o Ippo já ganhou. Aí todo mundo vai assistir essa luta. E aí começa uma brincadeira de que esse é o clube dos perdedores, porque são os malucos que já perderam alguma vez, sendo duas vezes. Aí no final, aí depois da luta, aí o Ippo luta com esse maluco, tem uma luta bem interessante, e aí vem a luta do Takamura. A luta do Takamura vai até tipo o round 12, 11, ele luta os 12 rounds. E ele sofre 12, é no 12, é verdade, ele ganha no 12. Aí beleza, sai dessa luta, o Takamura vai pro bar beber. Aí esse grupinho dos perdedores, mais o Dati, que não perdeu, vai pro mesmo bar e eles começam a falar mal do Takamura. Não, o Takamura é babaca, o Takamura não sei o quê. Mas porra, quem é ruim mesmo é o Takamura, que vai. Não, é, luta eu tô resumindo. Ele me dá, ele dá aí, vergonha não. De representar o Japão, meu. Olha o que ele fala, ele chega, fala, ele chega e fala pra todo mundo, em vez de dar meus gêmeos pra você, ele fala, dá o esperma pra todo mundo. Aí eu só sei que o Takamura... Eles não veem que o Takamura tá ali. Aí o Takamura fala assim, não, eu não vou... Ele tá segurando uma fantasia de panda, por sinal. De panda não, ele pegou um urso, pintou de branco. É, então... Pô, sabe o que foi o pior? Pintou. Ele não ficou ofendido por ter xingado a reputação dele. Mas quando falaram, quem é o idiota que vai colocar um, pintar uma roupa de urso de panda e achar que aquilo vai dar certo? Aí ele ficou puto. Não, aí ele não, levantou. Pior é que ele tá saindo. Aí ele fala assim, não, eu não vou sair. Eu só fiz isso pra bloquear a porta. Aí, cara, os caras já estão meio bêbados. Cara, são 5 dos lutadores mais fortes do Japão. Um deles é, tipo, desafiante, desafio mundial. 2 ex-campeões. Dois campeões nacionais que estão indo pro mundo. Não, 3 campeões. Ah, três campeões nacionais. Porque o Mashiba também foi. O Kita e o... Saeki. Ah, é. Tá, e tá a irmã dele também, parece. É, tá a irmã do Mashiba. Aí, eu sei que eles falam assim, ó, tá. Primeiro que o Dati já começa a ficar pelado. Porque ele tem que brigar pelado. Ele fala, Takamura, agora vai ser a hora de você apanhar pra nós 5. Aí o Takamura, segurando a fantasia de urso, ele dá um cacete no 5. Ele acaba, depois de lutar 12 rounds. Ele luta MMA, ele começa a dar bica, dar DDT nos caras. Na primeira parada, cara, na primeira cara, parada, brilhante. O Sendo vem na direção dele, o Takamura cola ele no teto com chute. No dia seguinte... O Sendo vai embora nessa. Não, no dia seguinte, você só vê a cena, o Dati pelado e os caras todos, os caras tomaram a surra. E o Takamura tinha acabado de lutar 12 rounds segurando a fantasia de urso. Não, e outra, cara, é pior ainda, e a melhor cena é que, assim, todo mundo confiante, ele não vai aguentar 5 profissionais de uma vez. E chega o cara que você... menos espera que vai falar isso, que é o Mashiba, e fala pra irmã, ó, eu vou segurar as pernas dele, você vai pro fundo não. E corre. O Mashiba corre. Você vê a expressão de medo. na cara do Mashiba, velho. O maluco é muito bom. Cara, não, esse momento, cara, tudo foi assim, preparado pra esse 19 momento. Anos de história de mangá pra você entender uma piada, velho. E valeu totalmente, cara, a pena. Cara, é demais. Não, o cara, porra, é muito total. Agora, o inverso do mito, a gente tem um cara aqui muito ruim, né, Mug? Quem que é esse maluco? Porra. Não, e ele faz contraponto total ao Takamura. A gente tem o Aoki. O Aoki, caraca, pra começo de conversa, ele é a base de N piadas. 90%. De Hajime no Ippo. Agora, tem uma situação dele, cara, que é espetacular. Um belo dia, ele e o Kimura vão enfrentar alguns campeões. O campeão filipino e o campeão... Indonésia. Jamais. Começa com essa zoeira aí. Indonésia. E o Aoki, ele vai lutar contra um cara que, tipo, tem um penteado... Aliás, os dois caras que eles vão lutar têm um penteado meio diferente, meio estranho. Papaya. E o papai é o papai, Alec. É isso. O papai é o Alec. Mas aí, o Takamura, obviamente, do jeito que ele vai falar o seguinte, vocês não ganharam essa porra, vocês vão cortar o cabelo igual esses filhos da mãe. E aí, beleza. O que acontece? Eles empatam a luta. Logo, eles não ganharam. E nem perderam, mas eles não ganharam. E aí, né, o Kimura, ele dá o seu jeito, tipo, de sair ok da parada, mas o Aoki acaba desmaiando. Então, o Aoki desmaiado tá ali, tipo, eu tô com a tesoura, o Takamura com a tesoura na mão, é agora que é a hora. O pior é que essa piada já é a segunda vez, porque uma vez rasparam a sobrancelha dele. Não, rasparam a sobrancelha dele, pintaram com canetinha, aí quando ele começou a correr e voltou do roadwork, ele tá suado, certo? Quando ele volta, ele parece um componente de glam rock, ele parece um palhaço do inferno. Aí chega todo mundo e começa a rir. Até o velho da academia dá risada lá, meu. O velho não dá risada, o velho chega e começa a dar bengalada. Você tá atirando com a minha cara, com essa porra? Meu da... Cara, sensacional. O Aoki é esplêndido, cara. É, mas nessa situação que ele cortou do o cabelo do Aoki, ele ficou como se tivesse na um cabeça. Brócolis na cabeça e aí dele. E aí o cara emenda outra piada, velho. E aí, o que acontece? Ele começa a fazer comercial de TV para brócolis. Ele vira o Brocoman. O Takamura, ele ganha o outro Mundial e começa a fazer comercial. E ele... Eu também quero fazer, tá ligado? Eu também quero fazer. Ele consegue. O maluco vira tipo o super-herói do brócolis, velho. Tipo, imagina o maluco careca, velho, com brócolis na cabeça, de cabelo. Não, velho. E ele fica mais famoso que o Takamura, porque tem uma parte que as crianças vêm... vem, me dá um autógrafo, não sei o quê. Aí o Takamura, não, você tem que seguir o exemplo do Japão. Takamura chuta a criança. Não, ele chuta pior, as né? crianças. Não, essa parte que ele chuta é pior, porque mostra o David Eagle e ele, né? O David Eagle tá lá, é o ídolo das crianças. Ah, é verdade. Ele vai lá e assina as costas do Miata. Ele confundiu o Ipo, né? Ele confundiu o Miata com o garoto do colegial. Porque ele é muito porque baixinho. Porque japonês é tudo igual. Que bancada, velho. Ele achou isso. Então. Não, e ele é um bom exemplo. Ele foi convidado pra Hollywood. Aí troca a cena, tal Takamura. E aí, você não vai assinar mais nada? Vai embora, velho. Eu tô de ressaca. Dá uma bica nas costas da criançada e vai embora. Vai embora, caralho. Cara, é muita piada da hora, né, velho? Mas essa do Brocoman é o herói da vida, nossa, né? Demais. É o herói da vida, cara. Eu acho que pra mim é o melhor super-herói de Hajime. Não, ele é até o melhor até a diarreia atacar ele. Né? Pode crer. Cara, muito agressivo por causa da diarreia. Tem essa parada da diarreia. Tem uma parte que ele aparece pelado, seco. Cara, é muito agressivo se não tá preparado. É agressivo. É agressivo. E ele ficou tão mal repercutido que ele causou um problema ambiental. Por quê? Porque as crianças jogaram todos os bonecos do Brocoman na privada. Entalou tudo a rede de esgoto. Cagou, deu muito problema. A privada, tudo isso. E obviamente que essa diarreia foi culpa do Takamura. Na verdade, foi culpa da avó do Sendo. Mas o Takamura, filha da puta, queria passou zoar, pra todo mundo muito... a parada. Ele vendeu. E aquele doce vencido? Chega o Sendo assim do nada. E aquele doce vencido? Cara, eu fico imaginando porque... Eu fico imaginando porque ele deu isso de presente pro Ipo, velho. Que filha da puta, cara. Era comido, cara. Ele perdeu a luta. Diarreia, mas... E tipo, o Hajime é assim, velho. Ah, que, mano, logo no começo, apresentado se tem uma... o primeiro, o banho, né? Primeiro ele, trauma, né? Se tem uma parada falou, errada com o Hajime. Você tem vergonha, né? Não precisa ficar com vergonha, Jesus. Todo mundo é homem, aí você conta. Todo mundo achou que ele tinha um pau pequenininho, né? Não precisa ficar com vergonha, porque só tem homem. Quando tira a toalha, maluco é o Kid Bengala, mano. O Ipo. O bagulho é Pra vocês terem uma ideia, ele sempre coloca um efeito de noite. Só pra vocês terem a noção. E tem uma piada assim, que eles estão lá no bar, né? Ah, não, aí chega a mulherada e começa a cair em cima dele, porque ele é mó bonzinho e tal, né? Tipo, pra casar. Ele falou, Aí o Takamura fica meio puto, ele tá meio bêbado, e fala assim, né? Vocês conhecem de verdade, é um monstro que ele tem aí embaixo? Vocês não iam ficar. Aí eles baixam a calça dele, aí todo mundo grita. Só que no final, tem uma que gosta e fica, uau! Sabe? Uau! Não, o melhor é depois na praia, quando eles acham que o Ipo vai colocar a sunga e não cabe na sunga. O nego fica com desesperado. E ele sai com meia piroca pra fora. E a luta que o Ipo vai lutar com o pescador lá, aí sem querer, tipo, cai o calção do Ipo, aí o pescador fica doído e tira a roupa também pra mostrar que ele é macho. Não, mas é muito assim, as piadas que envolvem Takamura e o tamanho do pau do Não, aí o pior é que a vez que o Sendo vai tomar banho lá, aí o Takamura vai encher o saco do Aoki, que ele tem pau pequeno, pega do Sendo, ele, esse não é muito grande, que é isso, o que que tá acontecendo aqui? Ele fala que tá mais grosso. Aí tem uma cena que ele fica pendurado no pau do Sendo. Cara, é muito agressivo. E o Takamura leva um murrão do Sendo, porque porra, mano. Não, cara, é agressivo. E a piada mestre de todas, né, da praia. Ah, não, pera aí, tem uma pior ainda, porque eles falam da Kumi, né? Que a partir de uma época, a Kumi começa a gostar dele, eles começam a meio sair, né, tal. Aí o Takamura sabe aquele gif do trem batendo no túnel, sangrando? Do Family Guy? Então ele começa... Pô, seria melhor contar pro Mashiba, né, que se pegar ali, né... Cara, ele vai explodir a mesa. Como matar o vampiro? É empalar. Vai empalar, mesmo. É muito exagero, velho. Puta aí. Mas muito maneiro. Cara, tem. Mas eu lembrei da praia, cara. Eu lembrei daquele que o cara... O Aoki... Aoki? Aoki. O Comem. Aoki. Aoki. Aoki. Certeza. Tá com a namorada na praia, aí chega o Takamura. Eu vou zoar. Vamos ver se casar. Pegar as tetas da vida. O cara... Aí vem tipo um fogo de artifício e ilumina tudo, né, velho? Os caras de merda, sabe? Tipo, fica muito awkward. Aí os dois olhando assim: filha da puta, a culpa é sua! Mas como a culpa é minha? Tá escuro! O problema é seu! Correndo, entendeu? Esqueci disso, é muito bom. Eu adoro isso. Nossa. Sexual. Mas não, cara, e outra, que é o São Jorge, né, do Hajime no Ippo, né? Porque ele só pega dragão velho. Puta, essa parada, né, os caras jogando boliche lá pra ver quem ia pegar a varanga, aí no final o que ganha ele o boliche ganha. E escolhe a feia primeiro, velho, vou errado. É isso. Olha a feia. E outra, detalhe, o Morikawa fez tão bem feito o Aoki que tem uma história por que ele gosta de mulher feia, né? O cara sabe. E tem... ainda é pior ainda, tem umas coisas horríveis da Aoki, que tem uma parte que tá na luta do Hayami, tá todo mundo, as menininhas bonitinhas gritando pro Hayami, ah, não sei o que, aí o Aoki fica puto, ô, vocês ficam zoando o cara, meu, o cara é um cara esforçado, porra, e quase jogou um sapato, né, aí todo mundo de boa, não faz isso não, faz isso não, aí quando aparece uma baranga e começa, quebra esse macaco, aí chega o Takamura, você quer levar um soco de peso pesado, sua puta, aí chega o Aoki, que gostoso, balando. Mas isso aí. Mas lembrando que o Aoki e o Kimura, cara, são personagens. Se a zoeira tá perto, eu tenho o Aoki e o Kimura perto, velho. A cena, tipo, a cena zoada que eu vou trazer, velho, envolve os dois também. Principalmente Kimura, que tá numa fase do anime que tá todo mundo já meio esclarecido. Então, o Ippo já tá quase com a Kumi lá, a namoradinha e tal. O Aoki já tá com a baranga dele lá há anos já tá vivendo junto, fazendo tudo lá. Aí os caras, o Itagaki, que era o Itagaki, que o pessoal achava que não saía com ninguém, falava que saía de vez em quando com as mulherzinha e tal. Não, Itagaki é o que mais pega. Porra, né, velho? O moleque tem giga, né, velho? É rápido. Ligeiro, né? Não, ligeiro. E o pior que assim, né? O Itagaki, a piadinha dele é que ele parece um cara rico, né? Ah, deve ser um príncipe, ele é rico pra caralho, quando vai ver... Ele é pobrezão, né? Mas aí a galera, todo mundo casalzinho e tal, aí a galera questiona o Kimura. Pô, Kimura, e você, mano? Não tem ninguém? Aí o Kimura vai pagar de homem, né? Vai falar, não, pô, tem minha mulherzinha aí e tal, né? Vocês não conheceram ainda, tudo bem. Ah, então você tem, não quer apresentar? Tenho, não sei o quê. Aí ele fala, quer aprovar? A gente vai no parque de edição que eu ganho ingresso. Vou entregar o ingresso pra todo mundo aí, casal, dá um par de ingressos pra todo mundo. Falei, no parque vocês conhecem minha namorada. Só que óbvio, o Kimura não tinha mulher nenhuma, né, velho? Ele fala, puta merda, o que eu fiz da vida agora? Aí dá que, bom, tudo bem, ele não tinha namorada, mas ele fala, vou no parque de diversão, porque eles não tinham marcado a data. Tinha só dado o ingresso e falava, vão aí um dia no parque. Então. E aí ele fala, já que não vai dar nada, eu tenho uma menininha lá do bairro, que é tipo filha de uma família que trabalhava na loja do lado da dele, que não tinha ido no parque lá, ele decidiu levar a menininha, criança mesmo, né, velho? No parque de diversão. Então tá ele levando a criança no parque de diversão, e enquanto isso, a galera se encontrando no parque fala, caraca, hoje é dia de conhecer a namorada do Kimura, será que ele trouxe ela? Será que não trouxe? Aí do nada, a galera olha de longe, vê o Kimura com a criança, fala, porra. Não, eles ligam pro Kimura, aonde você tá? Ele, então, tá no parque, eles olham pra trás, Kimura, tá passando ele criança. De bondada. Aí eles falam, mas você tá com a sua namorada? Eu falei, tô, claro, não sei o quê. Aí o Aoki fala, desculpa, foi engano, eu queria ligar pra polícia. E ele liga pra polícia. Aí o Aoki é preso. O Kimura. Aí os caras ligam pra polícia, denunciam que o Kimura é preso. O Ippo foi lá e testemunhou contra ainda. O Ippo que não faz acusando, nada, ele foi lá e, a gente vai ter que denunciar esse aí, cara. Aí quando ele sai, é o Ippo, parabéns por ter sido solto da prisão. Aí ele teve que chamar tipo os pais da menina lá pra depois, mó rolo. Mas eu chorei muito. Nossa, de rir, velho. Cara... imagina, mano. E outra coisa, é legal como a vida amorosa do Kimura é uma bosta, né? Que toda vez... E eles falam, né? Ele é o mais bem abençoado, ele é um cara bacana, ele sempre tem flor de graça. Né? O cara ele trabalha, pai e mãe dele trabalhando numa floricultura e tal, né? ele vai lá e só se fode. Cara, muita zoeira. Mas fecha a zoeira aí, tu. Então, a minha parte engraçada é... Agora, como a maioria... Assim, na hierarquia de zoeira, é o Aoki sempre zoado, o Kimura dá um jeito, e sempre só pro Ippo, né? Porque ele é um cara mais novo. Sempre. E eles descobriram que, assim, ele tava falando que, você gosta de tal... Eles estão olhando e o Ippo tá com aquele com a narina aberta, né? Essa narina aberta indica que ele tá... que ele tá pensando em mulher, né? Aí eles falam, esse cara tá treinando muito feliz, a narina dele tá muito aberta. E só pode ser, é buceta. Aí ele chega assim... É pepeca. Aí ele chega assim... Eu vi ele entrando naquela padaria demais, né? Pô, vamos dar uma passada aí. E todo mundo tá com pão na mão, assim, falando... É, muito bonita. O que vocês fizeram? A gente foi lá dar uma olhada, não sei o que, né? Da primeira vez, né? Aí, depois que acontece tudo mais, e se separa. Depois encontra ela como enfermeira, né? De novo. E aí eles estão tentando dar uma ajudinha pra vida amorosa do Ippo, né? Na verdade, é empacar foda mesmo, né? Porque eles são tudo babaca. Querem atrapalhar tudo. Ele pede pra não contar pra ninguém. E o que eles fazem? Conta pro Takamura. Conta pra todo mundo pro Takamura. Eles contam pro Takamura. Aí ele fala assim... Perfeito. Se você não sei o que, se você não fizer nada, não sei o que, a gente vai contar pra ela. Não conta não, pelo amor de Deus, faça o que você quiser. Aí ele fala assim, não, já sei o que a gente vai fazer. Eu vou me declarar se eu ganhar de três pessoas no... Se eu perder, né, no braço de ferro. E aí começa, né, primeiro manda... Aí o Aoki... Não, eles falam assim, escolhe o Aoki, o Kimura... O Kimura, o Aoki e o Goto, que é um random, que, coitado, é tipo amador, tá lá, né. Aí começa... Porque o Takamura fala que não é justo, porque ele é muito forte, então não ia dar graça, né. Não, porque ele não fala que ele é muito forte, ele fala que ele é acima dos seres humanos, né. É, dos seres humanos. Ele é o ápice da perfeição dos seres humanos, entendeu? Aí ele chega e enfrenta o Aoki. Mas ele falou, eu vou perder pra esse cara. Não, primeiro quando o Ippo puxa a camiseta, né, pra mostrar o braço, ele... Puta que pariu, vai arrancar meu braço. Aí ele vai lá, né, fala, mas eu vou perder, eu sei que eu vou perder, mas o Aoki, meu, ele trabalha no restaurante e tal, carrega as caixas, tipo o Ippo, ele deve aguentar, né? Aí beleza, chega a vez do Aoki, aí o Aoki puxa a camiseta e fala com a mão, bem gay, né, do jeito horrível, né, e começa a luta. Na primeira puxada, o Ippo desloca o ombro dele, e tipo, alonga, ele vira um homem de borracha, pronto, One Piece tá aqui. Valeu, Toro. Ele joga o ombro do cara numa posição que somente um homem borracha conseguiria, sabe? E ele desloca. Na verdade, ele deve ter dado uma fratura, sabe? Total no braço dele. Porque ele jogou o braço do Aoki pra trás, sabe? E aí, beleza. Aí o Kimura, puta merda, mano, a gente vai perder. E tá todo mundo apostando dinheiro nele e tal. E sobrou o Goto. O Goto é mais fraco que todo mundo. Aí chega só o Goto sangrando na parede. Sabe quando você... sabe quando acidente de carro, quando o cara bate a cabeça muito forte na parede, sangra atrás? Tá ele deitado e tá acabando tirando a camisa. O Goto teve um pequeno acidente. E eu acho que eu vou ter que enfrentar. E outra, aí eles começam a fazer essa luta de queda de braço. E outra, aparece todas as coisas que aparecem numa luta. Sabe o olho verde da determinação? Que é um tema muito... É a força de vontade. Eu não vou perder, eu não vou me declarar. Outro esporte, né, velho? Não, e a cara do Takamura fazendo, e aí, você vem ou não? Aquela cara dele é muito engraçada, tipo, né? De menosprezo. Vem, toda vez, igual quando falam, Takamura. Aí ele coloca, o braço e o olho verde já começa a brilhar, né? Determinação. E aí os dois ficam empatados. Enquanto o Ippo tá pensando em, não, não posso perder, sabe, protagonista? O Takamura tá xingando a mãe de todo mundo. Esse filho da puta! Não! Ai, caramba, esse cara é forte! Desgraça, bastardo! Começa a puxar, né? Só que aí acaba quebrando. Porque os dois estão... Parece que tem uma força equivalente. A mesa explode! Explode a bancada, a mesa inteira. O universo dividiu por zero. Nesse é, tipo, é que nem aquele vídeo do Schwarzenegger e o cara e outro negão lá do Predador, quando eles se cumprimentam e explode o mundo. Aconteceu aquilo lá, entendeu? É o Apolo, o Apolo do Isso, cara. Isso. que eles se cumprimentam e começa a dar explosão nuclear. É isso que aconteceu. Isso, só que tá tocando tudo. A música do Gaio. Quebrou a cadeira, a mesa, né? E aí, infelizmente, o Ipo tava com uma sorte que o Takamori é mais pesado, então... Ele caiu ele ganhou, ele ficou por cima, né? Aí eles mandaram o Ipo marcar o encontro com a Kumi e todo mundo ficou olhando, sabe? De empacar foto, todo mundo começou a seguir. Cara, mas é muita zoeira, meu. Eu vou pegar o último momento, assim, o último momento de, tipo, de zoeira, é luta, é tudo, cara. Que é o ápice da viagem no Hajime no Ipo, que é o Takamura, velho. O cara, ele tá treinando na montanha. Ele tá de boa lá fazendo hard work no mato. Aí do nada, velho, aparece um urso, velho. Aí o que o mano faz? Sensacional. Aí o que o cara faz, velho? Ele vai brigar com o urso, né? Porque a vida dele tá em risco. Aí no meio ele, tipo, toma lá umas patadas, lá rasga o tórax dele e tal. Ele fala, caraca, vou morrer hoje, não vou, não sei o quê. Aí o urso ataca, ele vira, dá um counter no urso e nocauteia o urso, velho. O Rod, sabe o que é o pior? Cara, sabe o que é o pior dessa parte, Rod? Ele tá pensando, não, eu vou morrer. Mas não, eu não posso, eu sou um campeão entre os homens. Eu sou o ápice da humanidade. E sabe que música começa a tocar, ô Rod? Começa a tocar o tema do Ultra Seven. Sério, é o tema do Ultra Seven. E começa a tocar o tema do Ultra Seven. E ele começa a dar counter no sabe, no ponto mais fraco do urso. Bateu na têmpora do urso. Na testa. Foi no meio da testa, né? Ele ganha a porrada. E aí depois, pra continuar a pedra do urso, primeiro que o velhinho da montanha frita o urso lá, faz uma sopa com o urso que morreu. Não, cara, e depois ainda o maluco, quando vai lutar, veste o urso. E tem uma parte pior. E essa cena tem, né, tão engraçada, porque é a primeira vez que você vai ver o Takamura chorando de verdade. Porra, de medo, porque né? Porque ele fala, ele lembra, ele do lembra urso, dos filhotes, né, assim... Eu vou matar você pra você nunca... Porque eu acho que os animais vão lembrar de mim e vão tentar me matar de novo, né? Eu vou ter que acabar com a sua vida aqui. Aí aparecem os dois ursinhos assim. Eu vou deixar você viver dessa vez. Vai embora. Aí chega o velho. Oi, deu sorte. Eu trouxe aqui um ensopado de urso. Aí chega. Você encontrou o urso meio cambaleado assim, com dois ursinhos? Eu encontrei. No ferimento da testa. Sim, ele tava bem machucado na testa. Foi até mais fácil. O que que aconteceu com os filhotes? Ah, eles fugiram. Ele pega o velho e quase mata ele. Ele tá chorando assim. Aí depois ele tem aquele momento Homer, sabe? Daquela lagosta, quando ele pega a lagosta e ele vai dar um banho nela e acaba matando e ele vai comer. Acontece a mesma coisa. Eu vou roar ela comendo ele, assim, não sei o que, chorando. Aí todo mundo assim... Caramba, então quer dizer que a história do urso é de verdade, né? É de verdade. Mas sabe quem tá mais me assustando? Realmente, ele gosta de animais. Cara, ele ganhando o urso, porra, ele vai perder pra quê, velho, mundo? Fora que depois disso, ele fica com uma puta cicatriz enorme no peito. Porra, pega, marca dele, tipo, né, cara? Mas a Jimmy Noipo é isso, cara, tem muito mais zoeira, a gente não vai conseguir passar tudo assim. E vamos fechar aqui, então, o cast aqui com os últimos momentos, os momentos marcantes finais da história aqui, porque tá cumprido pra caramba, são 20 horas. Uxi, tá louco. Tá louco, tá louco. A última luta que eu escolhi, ela é uma luta que me chamou a atenção. Ela é uma luta que chamou a atenção porque ela é uma luta que eu não esperava ver naquele momento. E ela é uma luta, porra, cara, são dois expoentes do que tava acontecendo até ali, que é a luta do Sendo e do Vogue pelo cinturão do Japão. Porque de campeão nacional. Porque ele tinha aposentado o cinturão. Ele abriu mão do cinturão pra ir pro mundo. E aí ficou vaga a posição. E aí quem tava mais alto no ranking naquela época que podia lutar era o Sendo e o Vogue. E cara, essa luta é uma luta muito foda. Porque os dois, cara, tão explodindo. Os dois estão lutando muito. O Sendo já tinha perdido. Ele já tinha perdido pro Ipo e o Vogue também. Então os dois estavam nessa. Porra, agora a gente tem que ganhar o cinturão. É uma luta foda, no final você tem aquele sentimento que até o que o Tom já tinha falado, mas é o sentimento de injustiça, porque era tecnicamente pro Vogue ter ganhado nos pontos, mas por ele não ser japonês, né, e pelo Sendo tá lutando em casa, ele tem uma puta torcida, o Sendo acaba levando o cinturão e se tornando campeão japonês, e o Vogue é obrigado a voltar pra Rússia, porque ele perdeu tipo duas lutas seguidas. Então a academia, tipo, rescindiu o contrato com ele porque ele não era famoso. Porque ele era um estrangeiro que tinha perdido duas vezes e não tava com a boa receptividade. Cara, ele era um lutador fantástico. Ele, assim, era nível mundial. Ele era o campeão mundial dos amadores. E ele teve que voltar, porque ninguém queria ele no Japão, entendeu? E é uma cena muito foda, porque o Ippo fica muito triste. Eu achei justo. Quando isso acontece, ele deixa as luvas, ele fala, ó, eu vou ter que parar. É, tipo, é meio que uma, no início você acha que o Volk, ele vai, tipo, parar de lutar. Que ele vai ter que voltar pra mãe dele. É, porque ele não tem onde lutar, porque na Rússia ele já não podia mais lutar. Ele deixa as luvas com o Ippo e fala que vai voltar pra mãe dele, assim, né? E ele fala que ele... Aí é nesse momento que ele fala que ele ganha o gosto pelo boxe, né? Que ele aprende a realmente gostar. Cara, é uma luta muito foda. Merecia um especial, como teve a do Mashiba e do Kimura, que até vai ser falado. Mas acho que essa luta merecia um especial aí de uma hora e meia, cara. Porque é uma puta luta. Pô, mas eu acho que cabe assim. Ele vai ganhar talvez um especial na outra luta dele. Quando ele descobre outra aptidão dele, né? A primeira quando ele começa a gostar de boxe, e a segunda quando ele larga esse e manda pro instinto, entendeu? Ele liga o modo Takamura dele, né? Que é um lobo. Não, exatamente. Não, e ele é o que chega mais longe no Mundial mais cedo. O primeiro que ele tem notícia do cara que tá realmente perto de ser, tipo, o melhor do mundo é o Vogue. Dessa equipe principal, desses amigos, vamos colocar assim, que se enfrentaram, entendeu? Da trupe do Ippo. A trupe do Ippo. Cara, é uma luta muito boa, porque você tem dois caras que são por animais, né? Que é o Vogue, que é o lobo, e o Sendo, que é o tigre. Eles estão, tipo, numa luta muito feroz, velho. Assim, é uma luta muito maneira mesmo. Aí, lembrando que essa luta é pro campeonato japonês, né? A outra luta que a gente tá falando do Mundial. Japonês. E engraçado que, assim, nessa luta do Vogue, eu realmente pensei que ia acontecer a mesma coisa, porque ele tá nos Estados Unidos, ele é russo, tava acabando a Guerra Fria, e outra, ele não podia lutar profissionalmente, porque na Rússia não tem isso, por causa do próprio regime político deles. Não existe lutador profissional, né? Exato. E aí ele acaba indo pro caminho mais curto e mais difícil, que é ir pros Estados Unidos. Cara. É, e detalhe, ele não tá mais na pesagem do Ippo, ele tá na pesagem mais ideal pra ele. Isso. Que infelizmente... Ele sobe pra pesagem do Kimura, O Kimura, né? É o ser mais fudido que eu já vi na minha vida. Por quê? Ele só vem monstro pra ele. É o Mashiba. É o Salamura. Salamura, o Vogue e o Mashiba, ele ficou feliz. Porque ele falou, os caras são tão bons. Eles se matam, ele fica vazio. Eles vão se matar. O Ippo faz uma cara de decepção pra cara do Kimura. Quando... Eu esperava mais de você. Pô, é muito massa, velho. Bem, então vou aproveitar aí, já que a gente tá falando um pouco do Kimura. A minha luta, uma das que eu mais gosto, é a do Kimura versus Mashiba. Cara, eu não dava nada pra essa luta. Nada. Não era? Poxa. Nossa, mas tipo, eu falei, o Kimura vai morrer. Eu acho que foi o ápice do Kimura, cara. O ápice do Kimura na série. E só. Pra mim, aí. E só. Dragon Fist Blow, e só. Cara, o Kimura, ele sempre foi aquele negócio. Tem até uma coisa que o... A gente acabou não falando, mas tem a equipe do Aoki, né? E a equipe do Aoki, eles fazem algumas coisas de... Aoki Team. E eles fazem algumas coisas de levantar estatísticas e tal, e essas coisas. E eles mostram uns gráficos, né? Das habilidades. Força, velocidade e essas coisas, né? Você vê realmente que o do Kimura é bem equilibrado, mas bem pequeno. Porque, tipo, o Kimura, ele é bom em tudo. E ao mesmo tempo ele não é bom em nada. Ele não é, tipo, equilibrado como o Vogue, que é muito bom em muitas das coisas. Ele, o Dati, o Martinez. Ele é bom, ele sabe fazer as coisas, mas ele não é muito bom em nenhuma delas, entendeu? Exato, ele não tem nenhuma especialidade, né? Ele não tem nenhuma coisa que se destaca nele, né? Ele é um lutador padrão. Exato. Né? É mediano, né? Ele é um cara mediano, infelizmente. E ele vai acabar lutando contra o Mashiba, né? Não é nessa que o cara... Não é essa luta que acontece, um cara entrou em coma, o outro foi atropelado. Exato, exatamente. Ele é tipo um quinto colocado do Japão aí. Pô, como os caras ganham a luta? Não sei, dois desistiram, um entrou em coma, o outro foi Cara, brilhante. E o Kimura, ele vai pra luta pensando que tem que ter alguma coisa pra ele poder derrotar os flickers do Mashiba. Né? Cara, eu sei que foi o ápice do pensamento de uma pessoa Então. Na porra da série. Cara, eu achei ele vê o peixe, eu achei que ele ia morrer. E é pior, cara. O nome, ele é tão triste porque ele nomeou o peixe dele pra uma menina que ele tava tentando pegar. E na mesma uma, cena que o Shiba sofre que nem um... O Ipo dá aspirina pro peixe, o peixe desmaia. Pro peixe. É, o Ipo dá aspirina pro peixe, o peixe tipo parece que morre, mas não, né? Tá. Pô, é tanto que é um filme essa luta, né, cara? Lutão mesmo. Eu vou trazer então aqui a minha luta, então, pra já puxar rapidão. Bom, a gente acabou não tendo tempo pra falar assim dos personagens favoritos, mas ficou meio na cara quem gosta mais de um, quem gosta mais de outro. O meu personagem favorito de longe, mais de longe, é o Sendo, velho. Que é um japonês folgado, que bate forte pra cara. E... Caralho. É o Popó, pô. Popó. E aí a gente tem esse personagem, pô, que é um lutador forte mesmo. E ele é apresentado como lutador forte, né? Ele tem até a primeira luta, né? Que ele foi o campeão do leste do Japão. E tem uma luta muito maneira com o Ippo, né? No começo do mangá. E depois, o Sendo, dado uma outra situação, ele vira campeão, né? Do Japão. Que é, a gente já falou, ele luta com o Vogue pelo cinturão que tinha sido deixado pelo Dat, ele ganha o cinturão do Vogue e vira campeão japonês. Com esse título de campeão, vem a óbvia luta que tinha que acontecer, que era o Ippo tentando conquistar o título, né, velho? Então a gente tem, pelo menos pra mim, cara, é a luta, meu, de longe a melhor luta minha do mangá que a gente vê, né, cara? Que é a luta do Ippo contra o Sendo. Eu até reassisti faz pouco tempo e tal. E você vê que é uma luta completa, cara, que é os dois no ápice e durante a luta os caras melhoram ele, entendeu? Então é uma luta, meu, de pura adrenalina, os dois caras são lutadores de golpes pesados, então não é a luta de firula, de coisa, não, é luta de macho mesmo, porra. E ela é uma revanche, né, você tem o lado pessoal ali envolvido. E essa luta, ela desperta o quê? Exato, né? O golpe finalizador do Ippo. É, ele já tinha usado, mas ele matou o Sendo depois de... É até depois que é dessa luta que ele fala, quando você quebrou as costelas? Lembra, né? Porra, seu filho da puta, foi você que quebrou a minha costela. Lembra. Ele quebra tipo umas quatro costelas do Sendo nessa luta e faz a combinação final do Dempsey Roll, né, que emenda todos os golpes finalizadores do Ippo. Eles chamam essa luta lá de até Lalapalooza, né, Tremor, então. E durante a luta... que tá traduzido, só que esse é o primeiro erro do Morikawa, que isso tá errado, totalmente não, errado. Não, tem nada a ver. Tem... Não, mas durante a luta, é até legal que a arena começa a bater os pés, né? Então faz aquele terremoto durante a luta de tanta adrenalina que dá, né? O pessoal torcendo e tal. E é o lutão, infelizmente o resultado não é legal, né? O Ippo ganha, óbvio, ele é o protagonista. Exato. E o Sendo é o único cara que perdeu duas vezes. Mas, cara, foi um lutão. E todo mundo joga na cara dele, toda hora. O Miata joga na cara dele, o Takamura joga na cara dele. Ah, você... O melhor é o Dati, mas eu não perdi pra ele. Aí ele, nem duas, muito menos duas vezes. Cara, mas de longe, assim, eu vou até deixar o gif do Dempsey Roll, porque é a luta que sai, não, essa cena que vocês vão ver daquele, na postagem. Aquele filme nossa senhora. Cara, aquela primeira parte sinistro, do filme, hein? É animal. Não, detalhe, o Dati falando esses negócios, né, sobre, não perdi duas vezes, tá bom, conta outra, Cláudia. Perdi duas vezes. Vai lá conversar com o Martins. Vai conversar com ele e o Bolognese também. Vai lá. Agora, a parada legal do Sendo é que ele é o único personagem que ele tem a música dele. Smash, ele tem uma mangá própria, sabia dessa? Também, o Trigger de Naninha. Tem lá. Que ele bate em 37 malucos, mano, cara, na rua. Personagem respeito, mano. Mano. É verdade. Mas segue aí. Então, a segunda luta importante... Assim, todo mundo questiona se o Kamogawa já foi um bom lutador, né? Isso já foi visto num dia que ele tava bêbado, ele counterou o Takamura e quase nocauteou ele. Bêbado. O Takamura! E aí começa, detalhe, né? Vamos ver que história que eles vão fazer. Deve ser besteira, né? Que tem o Nekota, né? Que apareceu antes da luta do Sendo pra treinar ele, né? Que mostra que ele é o velho mais bombado que eu já vi na minha vida. Né? Colado, cortar madeira até. É, ele citou... Quem que ele citou? Que costas. Acho que ele citou o Tyson, né? Eu não sei quem ele cita, né? Que treinou, não sei o quê, cortar lenha mesmo. Exato. E aí a luta... A história dele é baseada na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, né? E já tá com dominação americana. Meio dominação, né? Eles estão cuidando de lá, fazendo besteira, né? Tem aquele problema, né? Entre a rivalidade de americanos e japoneses. E na época não era chamado tanto de boxe, mas assim... Uma luta paga, né? Que eles chamam mais ou menos, né? E aí começa a se interessar por boxe. E existe um certo sargento americano, né? E esse cara é bem dos dois, né? Ele salva uma garota, né? De provavelmente ser estuprada, né? Por ele e por 3 milhões de soldados. E eles acabam apanhando. E eles pegam essa rixa, né? Contra esse sargento. O primeiro que luta é o Nekota, né? Só que o Nekota tem um problema neural, sabe? Que... Se ele começar a tomar muita pancada na cabeça... Sendo que isso conta na história do Ippo mesmo, quando ele vai treinar, né? Tomar cuidado com isso, não se quebre, porque você tem uma carreira, né? Pra frente, ele mostra que ele tá tremendo, né? E é aí que conta a história, por que ele tá tremendo. Cara. Porque ele lutou com esse sargento, ele quase ganhou dele, mas o sargento usou um golpe meio proibido no boxe, que é aquele... eles chamam de soco coelho, né? Que eles dão bem na nuca, atrás da nuca. Que é perigosíssimo. E você quebra o ligamento. É muito perigoso, isso pode matar. Mata, exato. Na verdade. Pode matar, não mata. Especialmente ele que tem problema, sabe, do sistema... Nervoso, né? E aí ele faz isso e ele perde. E ele descobre. E o Kamogawa começa a treinar como que nem karatê, sabe? Karatê tem um negócio chamado makiwara, né? Que é um pedaço de madeira com corda, né? Uma corda assim que você fica socando. Ele diz a lenda que se você colocar todos os seus sentimentos e começar a bater nesse negócio, a sua angústia, seu sofrimento vai transformar seu punho num punho de ferro, que é o Tekken. Tekken, esse exato. Só que aí acontece, né? Ele começa a contar essa história. Pô, foda demais. É um sentimento. Porque história... com essa vontade ele começa a socar a madeira, né? Pra treinar o soco dele e vai ao limite, né? O Kumogawa pra vingar. Ó. Ele soca tronco na imagina, ele chão, bota. Ele velho. Bota. Tipo, tem um morrinho de terra, assim. Aí ele bota o tronco na horizontal e começa a socar o tronco horizontalmente pra afundar ele na madeira. Só que ele não faz isso com o tronco, ele faz isso com a floresta inteira agora. Ele faz um monte de coisa. E fica forte, cara. Um e arregaça o americano, né, na luta. Pô, é muito maneiro. Nossa, ele arrebenta ele com o Liver Blows. É uma luta foda. E ele vai perfurando. E o legal é que o punho dele fica marcado no cara. Isso. E adivinha quem que é o treinador desse gênero? É engraçado porque todos os velhinhos têm história. Tem uma história. Todos os técnicos parece que tem uma história junto. Menos o russo, né? É, o russo. Mas agora os outros... Esse treinador que vai aparecer na próxima história, que vocês vão contar, né? Exato. E ele fala que vai parar com isso, você vai matar o cara. Cara. E outra, e tinha também... E nessa história não dá pra contar muito, porque é muita coisa. Tem um romance, tem um problema entre os amigos, muita coisa. Não, né? E porque... até a parada do Japão contra os Estados Unidos, né? Depois guerra, né? Que o Japão fica inferiorizado, né? Então é meio que a vingança do Japão. E aí você descobre porque todo mundo fala que ele parece muito Kamogawa, né? O Ippo, né? E ele pega esse sentimento do Kamogawa e porque ele gosta tanto de treinar o Ippo, né? Como por causa pai dessa tal, vontade, né? Pô, muito legal, cara. Mas acabando. Bora lá, pela. Agora, o mundo. Chegamos aonde? No mundo. Acho que é o que todo mundo mais se empolga, mais acredita, né? Pô. Essa parte aí que o Takamura simplesmente fala assim, eu vou ganhar daqui até o peso pesado. São 6 categorias. Aí, mano, todas as lutas do Takamura eu acho muito engraçada, mas e aí ele enfrenta uns adversários, assim, bizarros, né? Primeiro ele enfrenta aquele maluco... O Brian Hawk. Que eu achei embaçadíssimo, né? Que ele deixa o maluco catatônico. Não, ele deixa com terror. Você viu? Você fala o nome Takamura, o bicho começa a travar, meu, de medo. E é uma luta, cara, que tem tanta adrenalina que chega uma hora que é só instinto, né, velho? Nossa, essa luta é animal. Oi, os caras falam assim, né? E todo mundo chorando lá e falando: você já viu como ele fica nocauteado? Eu nunca vi isso. Não, e é da hora que... todo mundo querendo ver o sangue do Brian no chão, né, cara? Não, e primeiro que esse primeiro desafio mundial, o Brian foi todo arrogante com o Japão, né, velho? Zoou, isso, falou isso mal. Isso que eu ia falar, ele... falou que ia comer toda a mulherada. E ele é filha da puta igual o Takamura é também, tá ligado? Depois você descobre que o Takamura não é nada melhor porque que porque ele puta, fala, né, ó, vocês têm que agradecer que eu tô aqui comendo todas as mulheres, meus genes vão tudo... meus genes superiores vão todos se integrar a esse país nojento. Aí chega, beleza, mano. Né? E todo mundo começa a torcer o Takamura. Quebra esse filho da puta, mata ele. Sim, quase matou ele. Cara, demais. Ok, aí quando ele ganha qualquer discurso desse desgraçado. É, agora que eu sou campeão mundial, não, então... Não, e assim, a galera tá emocionando pela ele. Primeira a galera vez, Takamura, sabe? É isso aí! Você é Takamura, é nosso campeão. Aí ele fala, então como minha primeira coisa, eu vou aí... comer todo mundo e passar meu sêmen em todo mundo. Todo Japão. Aí começa a voar tudo. Aí ele pega, acho que a mulher que tá entrevistando pelo braço, que nem o King Kong, e levanta. É verdade, igual nossa, King Kong. Nossa, velho, vira uma putaria de nada, velho. Vira zona. Não, cara, tem uma... puta, essas lutas dele, cada uma... daí pra frente é só pior, tem uma, a última que eu li, que é contra o maluco, que é o Rabbit. Ele tá na coletiva não, de imprensa. Isso que eu ia falar. Ele tá puto porque ele quer comer. Aí o cara fala assim, ó. Ele tá nem escutou o que o cara falou. Aí ele descobre que o Ippo foi embora, que eles tinham combinado de comer junto. Aí ele, Takamura, o que você vai fazer nessa luta? Aí ele nem tá pensando, ele vira a mesa. Eu vou matar ele. Duas particularidades assim, que é de todas as lutas dele, todas as coletivas de imprensa, que é muito engraçado. E os posters. Antes da luta. É muito bom. Pô, é muito maneiro. Genial, e uma curiosidade legal, assim, falando do Takamura e dominação mundial, todos os caras mundiais que ele luta tem nomes de animais. Então, é o David o Brian Hawk. E Disney. Duck. É o Rabbit. É o Roger Rabbit, o Mickey. E uma curiosidade legal é que Takamura taca de, tipo, também... Falcão. Não, e assim, pra mim, cara, o Takamura tem duas paradas que eu vou dropar, Hajime. É se o Kawamura morrer ou se o Takamura perder. É verdade. Porque quando o Takamura perder, embora, cara, acabou, velho. Embora tenha umas lutas do Takamura fazer, que, putz... Não, tem uma, o melhor é a primeira luta, que ele fala assim, que ele vira pra todo mundo e fala assim, eu vou ganhar essa luta com um soco. Aí ele tenta usar aquela estratégia de olhar pro lado. Não, eu vou ganhar essa luta sem receber um soco. Aí ele tenta usar a estratégia do Aoki. É porque olhar ele foi enganado todas as vezes. Essa não, essa ele fala que ele tem um novo golpe. É o novo golpe. O soco do besouro. É a mesma, mesma luta. O soco do besouro. Não é. Essa luta, ele fala pro velho, ó, se eu ganhar sem receber um golpe, você me deixa subir de classe. Aí ele fala, beleza. Aí ele tenta usar o golpe do Aoki, o maluco começa a bater nele, ele ganha do maluco com um direto. E fica puto, porque ele apanhou. Não, e começam a jogar coisa nele, desperdiçou meu dinheiro, você e o Ippo são os bostas. Porque o Ippo também ganhou com um soco. Cara, vocês são os merda. Foi essa do besouro é maneira, que ele quer usar o golpe do chifre do besouro. Ele só faz a mesma parada. É o percante delegado. Aí depois ele ganha com um soco. Não, irmão. E outra coisa. Que é o pequeno chifre. Ele testa no Aoki, sabe o que é um soco? Ele pega, coloca a mão embaixo do saco do Aoki e levanta ele e joga na parede de cima do teto. Tipo alavanca, né, mano? Que maluco. Pô, eu acho que você não vai poder usar esse golpe maneiro. Lá na luta, o mito, a lenda. Aprendo. A lenda. O homem, cara, não, cara, sério. Onde tem o Takamura batendo em alguma coisa, velho? Vale separar e prestar atenção. Igual eu tava falando, o recente dele, ele tá tentando tirar o trauma do Aoki. Com uma máscara lá do cara dele, explode a máscara. Ele não um corkskill e o cara fala: você não usa corkskill. Pra essa ocasião eu precisei. Pra quebrar a máscara do cara. Ele bate tanto no Aoki que o Aoki fica catatônico. Quase desviado de tudo. Muito bom, velho. Muito Takamura, o mito é isso aí, moçada. Mas, pô... Ele também é melhor. Cara, né? Não, personagem show de bola. Mas finalmente aí, moçada, depois de horas e horas aí de gravação, a gente chega ao final aqui desse cast. Mas aí, chegando ao final, assim, a gente já deu aquela conclusãozinha na primeira parte e tal, né, do sem spoilers. E no geral, assim, Hajime no Ippo é isso, né? É uma jornada gigante, né? Começa com o primeiro passo, você tem que ser cativado pela história. Depois disso, é fácil querer chegar até o final, porque é tudo muito bom, né, cara? A gente falou aqui de momentos que animam, que são engraçados e tal. Então é uma obra completa, pessoal. Quem tá aqui escutou, pô, duvido que não esteja pelo menos um pouquinho de vontade de dar aquela conferida. E eu falo... De pelo menos ver o Takamura. E eu falo, vale a pena sim, sabe? Não desistam e vejam, dá uma forcinha assim, se motivem. Pra quem tá começando, tenta ver até pelo menos o primeiro campeonato, que aí você já vai ter uma amostra legal do que é o anime mesmo, assim, né? E antes de fechar aqui com a galera aqui, eu quero agradecer aqui todo mundo que gravou e tal, e deixar o espaço aqui primeiro pro Tono e depois pro Pelota aqui, que o pessoal aqui é visitantes, né? Pessoal que vem de fora, de Holanda. Então... Primeiro o Tono aí, Tono já é figurinha carimbada aí, direto do Legcast, né, Tono? Manda aí o jabá. Eu nem preciso mandar jabá, meu. Eu pagaria pra participar desse podcast, meu. Porra, aí, olha como que a parada olha é boa. Olha aí, pra falar de regime. Respeito, né, cara? Puta que pariu. Pô, né, é cara? Mas, pô, Tono Chique, cara, valeu mesmo, cara. Pô, é muito maneiro, né, mano? Poder falar de uma parada tão sinistra aí. Acessem legcast.com.br. É uma pena que depois desse podcast, nenhum outro no mundo vai ser. Infelizmente, tomado. Zerei o Projeto X. Não, você zerou o podcast, né, cara? Mídia. A mídia, é hora de mudar. Vou pra TV, videoblog agora. YouTube. Não, mas tá errado, dessa tá vez aí, a gente tem a honra de trazer o Pelota aqui pro Projeto X. Porra, Pelota, brother. Cara, valeu mesmo, meu. Pô, muito show de bola esse cast aí contigo, cara. A Jimmy no Ippo ajuda muito também, né, cara? Puta obra maneira. Mas manda o jabá aí, cara. Eu agradeço aí. Tô com fome.tv também, se quiser entrar, se não quiser também... Vai, papo. Obrigado, cara, já. Que é isso, cara? Caraca, não, cara já, Takamura baixou entrei nele. Entrei no espírito. Não, galera, é sério, acessa aí Tocofome.tv, mas de qualquer maneira, eu acho do caralho, eu sou fã aí do Projeto X, vocês sempre estão lá no Tô Com Fome, não é à toa. Opa! É, recebi até e-mail de fãs do Cabeça. Cabeça aí. Olha aí, cara. Sucesso. E pô, cara, eu agradeço mesmo aí por participar. Que o time eu não conheço muito pessoalmente, né, o pessoal do Projeto X, só conheço os três que estão participando aqui. E, cara, é super identificação mesmo, cara. Os amigos, velho. Pô, é obrigado, triste, cara. É triste. Pô, que isso, cara? Internet, cara. Pô. Adrian, eu consegui. Adrian. E, mano, Hajime no Ippo foi surpreendentemente saboroso ler. Olha aí. Eu acho que... Entendeu? Tô com fome, saboroso. Cara, o cara é gastronômico. Olha aí, fez a ligação, hein? Então, meu, porra. Sério. Vamos lá, leiam, vai na fé. É, e tem que ler scan mesmo, porque não tem o que fazer, não tem... Exato. Ah, isso, antes de falar do scan, pô, vamos agradecer a Chrono Scanlator, cara. Nossa, que traduziu tudo em português até os... Pô, os caras mandaram muito, cara. Vou deixar o link aqui do Scanlator deles, porque se não fosse por eles, cara, pô, eu não teria conhecido essa obra, velho. Caraca. É. Eu devo muito a eles. Eu cheguei a cogitar a continuar a tradução uma época, porque eles estavam parados. Aí na época que eu criei coragem, os caras começaram a traduzir. Pro, gente, né? A galera da Pro. Aí você falou, não, beleza. Ainda bem, né? Ufa, né? Mas, pô, Hajime no Ippo vale esse investimento, esse envolvimento, cara. Pô, sensacional, cara. Literalmente aí uma porrada na cara da sociedade. E eu acho que é com isso aí que a gente fecha esse Projeto X, assim, mega especial pra mim, velho. Pô, eu zerei o Projeto X, cara, sei lá. Não preciso de mais nada. Não preciso, cara. Vou precisar do que mais. A vida é isso. Então é isso aí, pessoal. A vida é Hajime no Ippo. Frase da vida. O Projeto X agradece mais uma semana aí. Abração a todo mundo que teve paciência de escutar várias e várias horas de cast aí. E fechou. Falou, galera. Falou, um abraço. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. Aqui é o Cabeça. Ó, gente, não liguem se tiver um barulho aqui por fora. Hoje tá difícil, hoje tá complicado gravar. Bom, mas vamos gravar esse Caixa de Entrada bem rapidinho, até porque o podcast de Hajime no Ippo foi gigante. Exatamente. Então vamos lá, começando com os nossos contatos. O nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br pra você que só escuta pelo feed. Sim, o nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Procure-nos no Facebook, o facebook.com/projetoxpodcast. Isso, e por fim, use o Twitter, @projetoxpodcast. Exatamente, e antes de mais nada, temos que ser para os nossos parceiros, começando pela NPARI, o DollarsCast, Otaku Company, LegCast, OtaCrazy, MiniCloud, Level One Podcast, OmegaCast, OtacologiaCast, Coffee Unlocked, Clamp Project, Coletivo Cult, o Cast Wars, Thousand Air. E antes da gente ir para os e-mails, vamos passar dois recadinhos básicos, né, ô cabeça? Exatamente. Começando com o Tô Com Fome Cast 74, Filmes da Vida, Movies of My Life. Eu e o Mug fomos lá falar de alguns filmes. O Mug falou de One Piece, pra variar. Como sempre, né? Fazer o quê? E outro recado também saiu essa semana no Projeto X Playlist, o tema agora de How I Met Your Mother. Já tava na hora, demorou muito, então falamos novamente de How I Met Your Mother. Se você gosta, quer saber as músicas que tocaram na série, escute lá. Vamos para os e-mails. O primeiro e-mail é do Lucas Caccioni. Vamos resumir aqui o que ele falou, né? Ele falou assim que ele gostou do podcast Doctor Who, ele achou fantástico. Ele falando também que ele começou a ver a série lá pro dia 8 de agosto de 2013. Preciso. E, não, só porque ele sabe exatamente essa data, porque foi o dia que anunciaram o 12º doutor, Peter Capaldi. Olha aí. E ele falou bem da como a timeline ficou em polvorosa, né? Pô, todo mundo só falava do 12º doutor. Sim. Outras coisas que ele fala também, ele diz que o terceiro doutor do doutor favorito, né? Como ele diz, ele é meio porradeiro. James Bond Time Lord, ele falou. Olha só que maneiro. Maravilha. Bom, ele também falando um pouquinho das pequenas caneladas, né? Que ele ouviu, né? Sim. Galera falou besteira. Que beleza. Sim, ele falou assim que existiu sim uma regeneração no início do oitavo doutor, né? Que teve um necrotério, e ele falando que o terceiro doutor não morreu por causa do Master, e sim por causa de uma raça alienígena de aranhas gigantes. Canelada nossa, né? Desculpa aí, eu que não manjo Doctor Who, não entendo nada. É uma maluquice. Vocês estão falando, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Outra coisa que ele falou também, ele falou como a Screwdriver, realmente, os produtores da série clássica não gostavam dela, achavam que era um recurso muito roubado, e eu também acho que é muito roubado mesmo, e é capaz do Moffat, talvez, podar um pouquinho a Screwdriver. Eu gosto dela, mas ela é muito roubada mesmo, cara. Bom, ele falou assim como ele adora a Clara, ele não gosta dos pontos. E não é por culpa da Amy, mas é por culpa do Ori. E pra fechar o e-mail dele, ele falou que ele não tem a menor ideia de qual é o próximo podcast. Poxa, tava fácil, cara. Eu coloquei até musiquinha pra ajudar a galera. Beleza, pô, né? Pô, cara, tentei dar uma dica implícita ali. Bom, Caccioni, é isso, cara. Valeu pelo seu e-mail. Obrigadão, Caccioni. Até a próxima. O nosso segundo e-mail é do Black Star, que sempre aparece por aqui. Ele queria falar sobre Doctor Who. Ele falou que assistiu até o 9º episódio da primeira temporada. E ele tá enrolando desde novembro do ano passado. Aí ele falou que quando ele voltar a assistir, ele vai mandar um e-mail decente sobre a série. Aí, mas na verdade, o grande motivo do e-mail dele é que ele mandou pra falar que o cast dessa semana, que é isso que vocês já escutaram, é de Hajime no Ippo. Foi o que é. Oh, yeah! Aí ele acertou, ele até mandou. Eu não sei que o cast de 80 é de Hajime no Ippo. Olha aí, cara. Por que será, né? Por que será? Ele falou da experiência de quando ele tinha 11 anos, ele ganhou um DVD com 70 primeiros episódios de Hajime no Ippo. Ele achou interessante e foi assistir. Aí ele começou a ler o mangá desde o início. Ele falou que tá agora no capítulo 563 e por causa de Hajime ele criou um interesse no boxe. Tá até assistindo umas lutas. Então ele acertou o chute da semana. Foi bem tranquilo o chute. Ele agradece e pede pra gente continuar com um ótimo trabalho. Muito obrigado, Black Star. Espero que você tenha gostado muito desse cast. Foi um cast muito gostoso de gravar. 3 horas de gravação. Foi gigante. Ô, Black Star, outra coisa. Se você tem interesse em boxe, vai ver o Rock também, cara. Pô, Rock, muito bom. Vê todos. Até o 5. Não, eu vi até o 6, cara. Pô. Não, é. Pode assistir todos, no caso. Realmente. E assiste o Gigante de Aço, filme do Hugh Jackman. Robôs botando boxe. Muito maneiro. Bom, e o próximo e-mail é do Guilherme DiBiase, né? Ele já começa aqui falando que desculpa pelo atraso, né? Por mandar e-mails. Ele falou que ele ouviu o Cat 76 Crise de Identidade, né? Ele fala da incrível coincidência que ele já tinha lido no final de semana anterior. Olha aí, cara. Fomos bem, então, com a sua leitura. Foi pra você, pra você. Ele falando também do que é 77 de carnaval, dizendo como ele odiava o carnaval, né? Normal, e normal. E hoje em dia ele passa no quarto dele, esse período lá, com o computador, TV pro satélite, bem longe da bagunça. Tá feliz. Esse cara tá feliz no carnaval, cara. É isso aí. E sobre o cast de 79 de Doctor Who, ele fala que ficou surpreso com o cast, né? Porque ele realmente não tinha ligado os pontos na série, né? Não, porque ele falou que ele tinha começado a acompanhar a Clara, né? Mas ali começou a ver, ele não tinha entendido, mais ou menos, né? Ele começou a ver por um episódio chamado Os Ilhas dos Daleks, que é muito legal, por sinal, gostei pra caramba. E agora ele diz que ele está com medo da nova reencarnação não ser tão boa quanto as anteriores. Acredita, cara, acredita que vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem. E quanto às dicas, ele fala que ele não tem a menor ideia, por isso ele vai chutar Hunter x Hunter, cara. É por causa do pescador, quase, né? Pescador e porradaria, né, cara? É. Foi quase, cara. As folhas realmente não sei porquê, mas sei o pescador... Sei lá, o gol não começa na floresta? Começa. Tem folhas. Pô, foi quase, cara. Poxa, pô, brigadão pelo chute, valeu pelo seu e-mail. E fique esperto, quem sabe você acerta o próximo, ó. Talvez, pelo seu e-mail, eu acho que você pode acertar, hein? Próximo e-mail é do Daniel Crisóstomo Fernandes, 28 anos, sobrevivente de São Paulo, membro do CaminoCast, podcast especializado em Star Wars. Ele falou que, tirando o fanboyzinho do cast, ele gostou bastante. Ele falou que ele não quer ser hater, mas a série acabou não funcionando tanto pra ele. Ele não pegou, ele assistiu a primeira temporada inteira e os dois episódios do segundo, e ainda assim não foi. Ele fala sobre alguns episódios que ele gosta, por exemplo, o pai da Rose, dos Daleks, não tem ideia do que isso significa, mas ele falou que são episódios bons, realmente. Ele falou que entende a importância de Doctor Who pra cultura pop e que tá longe de ser uma série ruim. Ele falou que se fosse uma série ruim, não teria tanto tempo no ar. Mas ele acha um exagero dizer que é a melhor coisa do mundo, a série da vida. Isso aí é questão de opinião mesmo, pessoal, não tem jeito. Tem gente pra determinadas séries que é uma série da vida, tem outros que não. Pra mim, por exemplo, Arquivo X pra mim é a série da minha vida, cara. Exatamente. Eu também não acho que Breaking Bad é tudo isso que a galera fala, mas eu gosto, é uma série muito boa. Bom, ele falou que ainda tem intenção de dar uma nova oportunidade pra Doctor Who e assistir outras temporadas, que os fãs falam que estão melhores, né? Melhora com o tempo. É fato. E que aí ele falou, quem sabe depois que passar esse hype. Aí ele foi fazer o chute dele, foi bem interessante que ele falou assim, que ele não tinha ideia, mas ele começou a pensar. Ele falou, folha, primeira coisa que ele pensou foi Naruto, mas ele achou que a gente não vai fazer um cast sobre Naruto. Imagina. Que é isso? Ele falou que pescador, ele foi pra DreamWorks por causa do logo, que é o sim, rapazinho pescando. Pescando, verdade. Aí ele falou treta, algo que tenha muita briga. Aí ele falou, então meu chute vai ser Hajime no Ippo. Olha só, ele falou, nunca vi, nunca li, mas a música que tocou no final do episódio passado era do anime. Olha aí, cara. Caramba, isso que dá deixar o cabeça trilhar o caixa de entrada. Tá aí. Ah, alguém acertou a intuição. O intuito era esse, é deixar a música pro cara acertar. Ele falou que aí, depois que ele chutou, ele pensou, pô, o personagem principal tá na loja de pesca e se trata de anime de boxe, deve ter altas tretas. Ele acertou, ele ainda deixou Kung Fu Panda, que era DreamWorks, ele pediu desculpa pelo meio gigante e mandou, falou até a próxima. Então, muito obrigado, Danny, pelo seu e-mail. Você acertou o chute, eu agradeço por ter reparado nessa música que eu trilhei com tanto cuidado para vocês. E até a próxima. E o próximo e-mail é um e-mail internacional do Matheus Rafael. Exato. Nosso ouvinte da semana passada, que é de Marburgo, na Alemanha. Olha, só pra começar o e-mail dele. Hallo, X-Casters. Ich heiße Matheus Rafael. Ich bin Schüler und ich wohne in Marburg, Deutschland, aber ich komme aus Recife, Pernambuco. Que mais ou menos, traduzindo aqui pelo que ele já deixou, que é hoje, X-Casters, me chamo Matheus Rafael, sou estudante e moro em Marburg, Alemanha, mas sou de Recife, Pernambuco. E sim, eu sei falar um pouquinho de alemão. Olha aí, eu sei de dar na carteirada dele do alemão. É, mas assim, quando você tá na Alemanha mesmo, ainda mais que eu fiquei em Berlim por um bom tempo, eu aprendi uma frase mágica, que é assim, Sprechen Sie English. Você fala em inglês, provavelmente. Você fala inglês? Não é? É isso. Cara, me ajuda, você fala inglês? Boa, boa. Bom, mas assim, continuando o e-mail dele, ele fala assim, brincadeira, mas eu tenho infeliz notícia que vocês só acertaram o quê? Ja, é sim, e Guten Tag é bom dia. Realmente, o Rods e o Tate acertaram. Manjam muito do alemão esses dois, hein? Nossa senhora. E no e-mail dele ele tá falando assim, já que como pediram pra falar como o Dr. Who está relacionado com a vida dele na Alemanha, né? Então a gente vai falar um resumo rapidinho que isso tá ligado, né? E ele fala uma observação que ele não achou a postagem minha, mas eu atualizei a postagem porque eu ouvi isso no caixa de entrada. Desculpa. Volta lá, vai estar lá a postagem do Sage que você quer ler. Sim. Mas ele tá falando que ele mora na Alemanha com a mãe dele, né? Que já tá há 3 anos e ela tinha se casado com um alemão. É por isso que ela tá ali em Marburg, né? Uhum. Infelizmente ele ainda não dominou o idioma por causa da dificuldade mesmo da língua germânica, né? Apesar que lá na escola, né, ele faz uma certa amizade pra quando jogar futebol, né? Porque as pessoas pensam que ele vai incorporar o Pelé, o Neymar. Ah, é, brasileiro, futebol! ou em alemão, isso, como se isso significar em alemão. É, uma vez eu tinha um amigo que tava na Austrália e falou assim, faz um samba, faz um samba. Faz um samba, faz samba. Caraca. Nada disso. Que estereótipo, né, cara? Bom, mas ele tá falando assim que o período dele lá de solidão, mais ou menos, né, ele acabou resolvendo isso graças aos seriados, né, um deles é o Doctor Who, e ele falou assim que pode parecer besteira, mas é realmente difícil ficar longe dos amigos e da família. Com e certeza. O Doctor Who ajudou ele muito na vida dele, né? E eu te entendo, cara, eu fiquei lá um ano também estudando, cara, e é outra cultura, cara, choque cultural é terrível e você fica meio depressivo um pouquinho. Pra isso existe um maravilhoso Skype. Oh, yeah! O Skype salva você nessas horas, realmente. E o Starbucks, que tem internet gratuita. De Starbucks, essa internet de graça, cara. Eu fiquei um mês e meio entrando na internet falando com a galera. Caraca, o Starbucks já tava expulsando vocês de lá. Ele ia lá, sei lá, comprava um pão de queijo, não sei se tem pão de queijo na Alemanha, e usava 6 horas de Starbucks, de internet do Starbucks, cara. Não, só podia usar 2 horas. Puta que merda. Mas era de graça. Olha, fica a dica, caso você não tenha internet na Alemanha, vá ao Starbucks. Bom, e pra fechar, ele fala aqui 3 chutes que ele deu, né, pro próximo podcast, é Tsuritama, Arakawa Under the Bridge e o menos provável Hunter x Hunter. Infelizmente ele não acertou, ele até mandou um e-mail posterior falando, cara, agora que eu pensei, o próximo só pode ser Hajime no Ippo, cara. Mas infelizmente a quarta dica não vale mais, o que vale é o primeiro e-mail, são as dicas dos primeiros e-mails. Então assim, as 3 primeiras dicas que você chutar são aquelas que a gente vai considerar. Foi uma pena, se você tivesse pensado um pouquinho mais com calma, você tinha chegado e ganhado seus pontinhos, mas foi perto, da próxima você consegue, cara. Sim, sim. Só 3 chutes. Exatamente. Muito obrigado, Matheus, pelo seu e-mail e até a próxima. O próximo e-mail é do Matheus Morozaki, a.k.a. Trionaut, 17 anos, São Paulo, também está aí sempre com a gente. Ele começa o e-mail dizendo que ele não é um Whovian nascido, que eu acredito que seja um fã de Doctor Who, e assim, mas ele gosta bastante, apesar de ele não ser fanático. Ele falou que uma das coisas que ele mais gosta é o elemento de qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, tipo a imprevisibilidade do que essa série pode trazer, né? Ele falou que é um elemento que lembra ele muito do Douglas Adams. Ele falou que ele deve ter assistido a primeira temporada errada, porque ele adora o Dr. Eccleston e não suporta a Rose. É, o nono doutor. Que é o que aparentemente é o inverso do que todo mundo fala. Ninguém gosta desse cara. É, no podcast a gente falou que a gente não gostava dele, né? Em compensação, ele adora, né, o Eccleston. Ele falou que pra ele a primeira temporada conta com um dos melhores episódios da série desde o seu reboot, né? Que ela voltou, o episódio do Dalek, que acho que todo mundo tá falando dele até hoje. Ele gosta bastante. Outra coisa que ele fala, ele gosta da longevidade da série e como isso dá inúmeras possibilidades de você ter grandes nomes de atores do cinema participando. Ele fala aqui o Joe Hutch, Carey Mulligan, Simon Pegg, Sir Michael Gambon, Timothy Dalton, entre outros, né? Ele até fala que ele quer muito, que ele tem esperança de que o Gary Oldman apareça na série gritando, Everyone! Seria legal, viu, imagina, Gary Oldman? Imagina, agora eu não manjo nada, mas assim, imagina um episódio que chegam pra ele e falam, cara, a gente tem que juntar, ele fala assim, chama os doutores, ele, quais doutores? Ele, Everyone! E é tipo o episódio do Power Ranger, juntando todos os doutores. Seria legal, cara. Olha aí, fica a ideia do pessoal da BBC do episódio de juntar todos os doutores com Gary Oldman. Matheus Murasaki, Trelot, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Um abraço. Falou. Bom, e o próximo e-mail é do Roberto Zurita, né? Aqui ele mandou no e-mail, né, falando assim de que ele dropou o Doctor Who lá no episódio 10 da primeira temporada. Não porque ele não gostou, mas simplesmente porque ele achou extremamente overrated. Mas como a gente falou que a série fica muito melhor depois, ele vai dar uma chance para a série. E sim, ela fica muito melhor mesmo. Cara, acredita que vai ficar tudo bem. Ele também já dá o chute do próximo podcast, né? Que vai ser um dos animes mais fodas que ele já viu. Hajime no Takamura. Ou vulgo Hajime no Ippo, cara. Puta que é isso. Esse cara manja. Esse cara sabe do que ele tá falando, velho. Hajime no Takamura. Bom, e pra explicar as dicas, né? Quando o Ippo quis começar a luta, o grande mestre Takamura mandou ele dar jabs para pegar folhas. Ippo, o peso pena mais bombado que já existiu, trabalhava com a mãe em um pesqueiro. E por fim, as tretas, que não tem o que explicar. É um anime de boxe, pô. Falou, já é, tá sendo. Tá sendo, cara. Acredita, puta, esse cast ficou muito bom. Ela acertou de primeira, já explicou as dicas melhor do que eu poderia explicar. Cast da vida gigante. Da vida, cara. Pô, Zurita, um abraço, cara. Muito obrigado mesmo pelo seu e-mail. Próximo e-mail é do Mega Mendigo. Olha aí, ele falou dos casts 76 e 3, ele voltou lá no cast de Yu-Gi-Oh! Ele quis corrigir a gente, porque é o seguinte, a gente falou uma pequena besteira, que a gente falou sobre a questão do sacrifício no Yu-Gi-Oh! Ele falou que isso já existia desde o início, mas o anime não trazia isso. E como todo mundo, a maioria das pessoas que jogava na época jogava com base no anime, isso causou uma pequena confusão. Pelo que ele falou, então a regra já existia e então o Yu-Gi-Oh! Não teve tanta mudança de regra assim com o passar do tempo. Então fica aí, caso você tenha escutado. A gente comeu uma bola lá no podcast número 3. Mas ele falou que ele gostou bastante, na verdade. Ele falou, ele pediu desculpa. Ele não é que ele não gostou, mas é que ele realmente joga muito Yu-Gi-Oh! Então a regra é muito importante pra ele. Além disso, ele fala do que ele gostou muito do podcast 76, que é crise de identidade, que ele já tinha lido a história, mas a nossa visão sobre o cast foi bem bacana. Aí no final ele fala que ele tem um site, um blog, ele não sabe a diferença, o Rods também não, aparentemente, chamado Social Zero, que lá ele fala de HQ, filme, um monte de outras coisas. Ele pediu pra acessar e xingar ou elogiar, então é socialzero.com.br. Muito obrigado, Mega Mendigo, peço desculpa aí pela falha no cast de TCG. E fica aí o jabá de graça. Com Mega certeza, Mendigo. Como recompensa, com recompensa não, como compensação por ter falado coisa errada do Yu-Gi-Oh! E o último e-mail é do Rafael Taira, né? Aqui ele tá mandando um feedback do podcast de Nodame, falando assim que ele já tinha ouvido falar desse anime, mas ele achava que tinha um final triste, por isso não se empolgava pra ver, cara. Mas não tem final triste, Nodame. Não é um final triste. Ele tem algumas partes que são meio que não são tão legais, porque você espera uma coisa e o anime te dá outra. Mas o final não é triste, não, cara. Mas assim, ele diz que ele gosta de música clássica desde 10 anos, ele tem uma coleção de CDs de música clássicas e ouvia com muita frequência. Olha, chegando até a assistir a um concerto quando tinha 19 anos. Mesmo assim, ele vai ver o anime, né? Pra que ele traga uma concepção de como é a carreira ou profissional da música clássica, que é uma coisa que não é muito palpável para a maioria. Com certeza, realmente. Sim. E fechando, pra falar das dicas, né? Ele falou, Folha, Pescador e Treta, será que é um podcast sobre Hajime no Ippo? Folhas porque Hajime tem que socar folhas. Pescador porque ele trabalha com peixes. E Treta porque boxeador muitas vezes se mete em tretas. Na verdade, não é o Hajime que tem que socar folhas, porra. Pô, Taira, é o Ippo, pô. Caraca, tem esse detalhe. Poxa, cara, aí você quase desconstrói o seu chute, pô. Mas tá bom, acertou dessa vez. Não comeu bola como da última vez, ganhou seus pontinhos. Muito obrigado, Tário, pelo seu e-mail. Tá valendo, ele falou, cara. Tá valendo. E pra fechar agora o caixa de entrada, iremos falar do quê? Das dicas, né? Exatamente. Bom, como a galera aí ouviu, né, durante a leitura dos e-mails, as dicas de Pescador, Folha e Treta tem a ver com o Hajime no Ippo, né? Simplesmente porque Pescador, o Ippo, era um pescador. Exatamente, assim como o pai dele trabalha na loja de pesca com sua mãe. Sim. Folha tem a ver com o treinamento que ele teve com o Takamura, né? Exato. Mandando ele pegar folhas. Uhum. E Treta porque é um boxe, cara. É treta. X1. É isso aí. E pra fechar de vez, as dicas para a próxima semana, o que teremos? As dicas são Inverno, Escudo e Rússia. Sim, e sem dica implícita, por favor. Ok, dessa vez eu não vou mandar nada. Qualquer coisa eu veto ele aqui ao vivo, cara. Caraca, me vetaram no Doctor Who, fiquei triste na dica de Doctor Who. Eu falei que ia vetar, cara. Pô, cara, que triste. Eu não vou falar nada, chutem aí, espero que vocês acertem. Muito obrigado, pessoal, por terem ficado até o fim desse gigante podcast. E até semana que vem. Falou. Wind it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta O mangá, o anime de Hajime no Ippo, pra alguns, muita gente nem vê o aí é questionável. O Takamura é o protagonista do mundo. Eu o acho. O mundo gira em volta dele, cara. O Takamura poderia ser o protagonista. Mas aí é difícil, porque o cara que é protagonista não pode ser muito. Só que tem um problema. Nem Hajime no Ippo pode ser traduzido. Mug preguiçoso pra caralho, porra. Pede pro convidado. Filha da puta, né? Você chega em casa e fala, você pode ir ali no banheiro limpar minha privada. Porra, por que eu sou preguiçoso do caralho? Caraca, hein, velho. São de. Peraí. Gasguei, velho. É emoção. Mas então. Mas resumindo aqui a obra. Opa, cara, demais. Que amor, cara. Que amor. Mas então. Porra, cara. Não, porque Detective Conan, por exemplo, esse é o maior, de todos do mundo, da Terra. Detective Conan. É, bem, tem Sazai-san também, que é grande pra caramba. Doraemon não vou falar, tá no infinito, não, né? Não tem mais número, né? É, Doraemon, Krashisha, esse daí é aquele... Tipo, são, não, tipo, não acaba nunca. É uma história só. Só que assim, é uma história só, só que... Mas é uma história só? É serializada, só? Mas não tem uma continuação tão grande assim. Você pode assistir, ler de boa, entendeu? Exato. Final do projeto X. Oh, quer um jeito de eles não patrocinarem? Aí, vocês lembram de Devil May Cry? Não é Wolverine, é Baru Verino. Misturou-me? É muito Japão, é muito Japão. É PHS. O mangá, o mangá, isso, o mangá, continua o mangá. Nossa. O mangá. Ele tá no ano de... Maria Lupa. Tatame, não, mas não, porra, é Ring, Tatame. Caralho. Tatame não, Ring, Tatame. Ring, Ring. Foi mal, Ring. Eu só não tiro sarro porque eu errei Maria no começo do que... Então, entra um pouquinho aqui fechando antes da gente. Eu só vou falar uma coisa. O Rod falou pra mim que ele queria que essa gravação tivesse uma hora e meia. Eu falei, mas nem fodendo. Pensa. Não, mas eu sabia que ia ser impossível. Eu só queria acreditar que eu consegui gravar em uma hora e meia. Mas então. Falou, abraço. Falou, galera. Falou, abraço. Pessoal. Falou, galera. Que cast gigante. Uxi.